JCast. Lavendel. É, oi. Dark Onyx. Oi. Johan. Oi. Sofia. Ok. That I walk alone. The memories a generation burn within me. O Diego tá muito puto. Com o quê? Porque ele foi pro Rio de Janeiro fazer outras coisas. Mas uma das grandes coisas que ele ia fazer é ver o discurso do Barack Obama. E não teve, eu queria né? ver. Não vai ter, né? Não, vai ter no Teatro Municipal, uma coisa assim, eu vi. É, ele vai fazer um discurso fechado pra uma galera. E não vai ser mais um discurso público nem nada e tal. Mas foi por quê mesmo? Ele desistiu? Foi por segurança? Uhum. É assim, é, você tá lá, o Obama tá perto de você. Deve dar uma tentação de você, sabe, jogar uma maçã, você... Não sei. Sabe aquele cara famoso que dava tortada na cara das pessoas? Ele deu uma tortada na cara do Papa? Da cara... Não. Não. Era torta que ele jogava ou era outra coisa? Não sei. Não sei. Ele era especialista. Não era o cara dos ovos? Era ovo ou era torta? Era um cara que era especialista em jogar essa coisa na cara de palestrantes ou personalidades muito famosas e grandiosas, enfim, que estavam dando grandes discursos. Ele chegava. E tacava coisa, né? Na pessoa. Tacava coisa. Mas não era coisas, era uma coisa específica que eu tava me fugindo o que era essa coisa. Era uma mas parece que ele já atingiu um papa. Eu acho que foi o João Paulo II, não sei. Deve ter sido, né? É, não foi esse. Tenho certeza que essa era a maior preocupação deles. Alguém pode jogar uma torta na cara do Obama. Olha, seria mais humilhante. Porque se matassem ele ia morrer como um mártir. O que é pior? Uma torta no Obama ou um sapato no Bush? Uma torta no Obama. Se o Obama fosse morto no Brasil, ia rolar guerra? Acho que não, né? Não deveria, depende, né? De quem matou, qual era o motivo. Não, os americanos não iam aceitar de qualquer forma. É, se o exército brasileiro matar o Obama, vai rolar guerra. É, se o exército brasileiro matar o Obama e cuspir na bandeira, assim, em rede nacional, realmente, é. Estamos sem rant essa semana, né? Não tem mais nada, só isso. Você tem alguma coisa pra falar aí? É, não, tem. A gente não, eu ia falar que a gente não falou semana passada, porque a gente gravou o podcast semana passada muito cedo, mais cedo que o normal, mas saiu o Agenda Cultural que a gente tá participando. Isso. E a gente tinha mencionado por alto que a gente tinha saído, que a gente tinha gravado, não sabia quando que ia rolar. E aí, semana passada, depois que a gente já tinha gravado, o Fala Semana rolou. Então, o link vai estar aí, vocês podem, quem tá. Não ouviu ainda, pode ouvir. O programa ganhou o sugestivo título de Proibidão. Isso. Parabéns! Pra nossa singela, pra nossa pequena e singela comunidade de Gcast, que já tá acostumada com a gente, não vai ser nada tão chocante assim. Mas pras pessoas mais normais lá, foi uma coisa bem... Eles ficaram bem perplexos, assim, por algum motivo com a gente, sei lá por quê. Então, foi tenso. Mas foi super divertido, assim. Eu acho que foi com o Juba que eu comentei, né, que a gente conseguir o título Proibidão no podcast, onde o Mário Abad participa né? sempre. Porque ele é o cara polêmico do podcast deles, né? Então a gente conseguir ser mais polêmico que o cara polêmico, né? Eu acho que é um grande mérito, né? Sim. Mas agora, o pessoal já tá combinando que é vergonha mesmo, é vergonhoso o programa, né? O pessoal no comentário tava falando que a gente fez bem de não ter publicado o link, da gente ter ignorado. Foi vergonhoso. Foi patético? Oh. Não foi, não. Mas sobre o que vocês falaram lá? A cara de tudo. O formato deles é Agenda Cultural, então eles fazem recomendação de literatura, de cinema, não sei o que, papá. E a gente comentou todos os assuntos que eles tinham. E na parte de audiovisual, assim, a gente recomendou Madoka e recomendamos Community. Deixa ela entrar, né? O livro, Community. Na parte de literatura eu falei um pouquinho do livro de Deixa ela entrar. Na parte de quadrinhos eu falei do Who Fighters, que é um one shot que saiu por aqui, de mangá. Enfim, a gente começou a falar muita besteira, né? E aí, porque o Mario Abad falava besteira, a gente aumentava a besteira e a coisa ia aumentando e saindo dos trilhos. É, o Mario Abad queria chocar a gente, falar uma piadinha, a gente ia e compensava a piadinha dele falando uma coisa bem over the top, assim. E foi divertido, eu gostei. E na edição 61, Daniel Tóquio, tá ali nas bancas, a gente fez uma colaboraçãozinha. Tem um texto lá meu falando sobre Alien 56, nada que a gente já não tenha falado no podcast. O Dark fez um review bem legal de K-On, né? Sim, uma matéria de K-On e um post do Gcast que eu adicionei umas coisinhas e botei lá sobre mangá online, sobre a leitura oficial de mangá online. Temos que a gente já comentou por aqui e tal, mas de qualquer forma vale, porque aí a gente consegue alcançar uma galerinha aí que provavelmente não conhecia a gente antes. É, nem todo mundo no mundo escuta o Gcast, então. Incrível, né? Jura? Infelizmente. E aí, mas enfim, achei também legal, vale a curiosidade. Obviamente eu não assinei como Levin Jill lá. Nem eu como Dark Onyx. Então, estamos nossos nomes de batismo, então... Descubra quem somos nós. A gente já disse as matérias, então. Eu sou o cara da lei, então eu sou... E é isso aí. É isso aí. Comprem nas melhores bancas de todo o país. De todo o país, não sei. Tipo, na região sudeste eu sei que se encontra. Tá ali, né? A gente viu. Eu não sei se rola um negócio de distribuição setorizada. Então, quem tiver nas outras regiões, como é que funciona? O quê? Oi? Vocês tiveram algum grupo com isso? Então. Você é bem antiético, né? Então. Eu queria falar um negócio que eu não tô... Não é exatamente um ranting. É um lamentar, um penar. Okay. Sobre o... Né, que o terremoto parou tudo e eu tô sem o final de Madoka. Pois é. O Yoha é daqueles caras, né, cara? Que não, que ele... não tem vergonha de pensar assim. É, esse povo não... Mas não, eu só disse. Como é que é? Eu sei que é um baita de um egoísmo, é um pesar meu. Porque mas isso, é de se esperar isso do Yoha, porque ele não tem Jesus no coração, né? Exatamente. Então... É, eu também não tenho, mas eu não sei o Yoha. Para, por que vocês estão me colocando... Inferno, você... Bom, semana passada a gente comentou por alto, ironicamente, a gente estava falando da história de produção de Perfect Blue, e a gente tinha comentado que a produção era para ser um live action e foi cancelado por causa do terremoto de Kobe, de 95, que foi um grande terremoto. Tinha causado várias vítimas e tal, e dois dias depois, acontece algo que transforma esse terremoto em uma criancinha. E aí a gente estava conversando semana passada sobre, quando a gente comentou isso, o terremoto de Kobe... Ah, vamos um dia falar sobre terremotos. Beleza, um dia a gente fala. E porque aí... esse terremoto de Kobe em especial, eu vivo ouvindo falar dele aqui ou ali. A gente fazia um bloquinho pequeno sobre isso. É, só que aí se tornou bem pertinente, porque... Eu hesitei um pouco pra ficar uma coisa meio sensacionalista, né? Tipo, a gente vai virar... É o fantástico da vida, né? Tipo, vamos... Mas não, tipo... Vamos explorar de graça alheia. Oi? É, mas não é, tipo... De qualquer forma, a gente ia falar disso um dia. Então a gente resolveu só pra aproveitar o momento e dar uma esclarecida, assim, no que tá acontecendo. Até no sentido de... se é grave mesmo, se não é, etc. E aí a gente vai comentar um pouco, então, desses outros terremotos, assim. É, pra começar, será que todo mundo aqui tá familiar com o conceito de terremoto? É, a gente vai ter que fazer igual a Globo, que explica de hora em hora como o terremoto acontece. Eu tô, tio, eu sei o que é o terremoto. Eu acho que sei. Johan, conta pra... Eu não sei, Johan. Conta pra é mim. Assim, gente, é assim, gente, ó, tem a pedrinha debaixo da terra e a outra pedrinha debaixo da terra. Cala a boca, eu quero que Johan... Elas vão assim, bum! O Johan é mais professoral que você. Vai, Johan. É, todo nosso planeta, ele fica... Todo nosso planeta, não. Todos os continentes, eles ficam em cima de placas tectônicas. O que são as placas tectônicas? São o produto do magma, que do centro do núcleo do planeta, que surgiu durante a formação do planeta. E esse terreno não é perfeito, assim como o terreno comum não é. Assim como as montanhas, tem montanhas, tem vales, tem acidentes geográficos, tudo isso. O leito, né, que sustenta os continentes, ele também não é perfeito. Com isso, a gente chama... Esse leito de... Não exatamente o leito em si, mas assim, o que sustenta ali de placa, são as placas tectônicas. Vai chamar isso de placas tectônicas. E o que acontece é que essas placas tectônicas, elas, na maioria das vezes, elas se sobrepõem. Com o movimento do magma, com o movimento do núcleo do nosso planeta, o que acontece? Isso vai ocasionar movimentos nessas placas. Essas placas são de milhares de quilômetros, são larguíssimas, são compridíssimas, são do tamanho de países. O que acontece? Quando você tem esse movimento do magma, essa placa, ela vai se sobrepor uma a outra, ou então elas vão se chocar, e com isso, você imagina bilhões de toneladas de terra batendo uma de frente com a outra, como se fosse um acidente de trânsito. Aí o que vai acontecer? Isso vai causar um tremor, um choque, em alguns casos isso vai ser menor, em outros casos vai ser maior. Aí, é nisso que a gente usa a tal da escala Richter, né, que ela vai medir a intensidade desse tremor, a intensidade do choque entre as placas tectônicas. Quais são as regiões do planeta que são mais afetadas por... Alguém tem ideia? Qualquer lugar que tem encontro, né? Tem alguns pontos nos Estados Unidos que tem, na Europa também, o Japão, né? Que tem três placas ali. É que assim, existe um negócio chamado Círculo de Fogo, né? Que ele é ao redor do planeta inteiro, tem no Japão, tem nos Estados Unidos, tem em todos os lugares, que são cadeias de vulcões que acredita-se que foram, através desses vulcões é que o material sólido formou os continentes. Então, em volta desses locais, geralmente você vai ter uma diferença maior entre as placas tectônicas, você vai ter um encontro maior. Você vai ter um defeito maior ali, que a gente chama um acidente maior que ocasiona o terremoto. Sim, aqui no Brasil a gente não tem terremoto porque o Brasil inteiro tá em cima de uma placa muito grande. Não tem encontro de placas aqui, e no Japão tem muito porque tem um encontro de três placas lá. Exatamente, até porque você pode analisar que o Japão é uma ilha, pequenas, uma ilha grande, outras ilhas pequenas. Você pode ver que ali o terreno já é acidentado por conta disso. Então você vê que ali a movimentação há milhões ou bilhões de anos atrás do núcleo do nosso planeta era muito forte. Então com isso você vai ter ali uma área de instabilidade maior. O japonês é muito burro, porque se eles sabiam que tinha três placas, porque eles já se mudaram, né? É claro, porque eles sabiam, né? Com certeza. Quando os chineses chegaram naquela ilha... Eles perceberam, pô, que treme pra caramba, né? Mais do que no resto do mundo. Tipo, eu acho, porque eu nunca tive no resto do mundo. Entendeu? Mas não deve tremer tanto do outro lado. Tipo, a gente não ouve ninguém reclamando. Entendeu? Mas uma coisa interessante que eu descobri sobre a escala Richter é que ela é uma potência, né? Um terremoto de magnitude 9, ele é 10 vezes pior que um de magnitude 8. O de magnitude 8 é 10 vezes pior que o de magnitude 7. Então, de 9 é 100 vezes pior que o do 7. 9.0, isso. Tal, tá. Então, eu achava que não, né? Eu achava que o 9 era só um grau acima. Mas os japoneses mesmo têm outras formas de medir, né? Eles têm outras escalas próprias deles e tal. Que eu não faço ideia de como são. Outras, tem uma que é baseada no efeito em si que o terremoto causa, né? Na sensação que a pessoa sente, né? Na sensação que a pessoa tem durante o terremoto. É uma escala assim, mais egocêntrica, né? É uma escala um pouco mais, como tudo japonês, é um pouco mais poética e mais simbólica que o normal e tal. Mas internacionalmente falando, eles usam a Richter, que é a que todo mundo usa. É só você imaginar que eles já vivenciam isso, né, desde que eles se constituem como uma sociedade. E aí o que acontece? Eles teriam que desenvolver ali dentro mecanismos de identificação, de análise desse fenômeno, fora o que vai ser fora dos que são utilizados no Ocidente, né? O meu ponto nesse bloco de terremotos anteriores é que eu acho que uma coisa que surpreendeu muita gente é como a estrutura japonesa está muito preparada para o terremoto. Uhum. A gente vai comentar adiante de magnitude 8, de Tóquio magnitude 8, mas eu tava lendo uns posts antigos de quando o anime estava saindo, e tinham duas coisas que o pessoal falava muito. Eles falavam que o anime era muito realista quanto aos efeitos do terremoto, e que ele parecia não ser muito real quanto ao modo como o povo agia. Que o pessoal provavelmente não agiria assim naquela situação. Com esse terremoto que aconteceu agora, a gente descobriu que não. A gente descobriu que os prédios aguentam muito mais do que naquele anime, e a gente descobriu que o povo é assim mesmo. Eles realmente são muito comportadinhos. Eles não saem saqueando por aí. Inclusive, eu acho que não teve nenhuma notícia de saque, né? Eu comentei em off que se fosse aqui, no outro dia eu tava com o home theater completo na minha sala. Não. Não tem como eu não sair saqueando tudo. Não tem como, não tem a menor possibilidade disso. Porque, sabe, não, caos, cara. Essa cena da galera quebrando as vidraças e entrando nas lojas, saindo com micro-ondas, sabe? É super legal isso. Eu ia estar ali no meio também. É aquela coisa, né? Aqui no Brasil a gente tem certeza que alguém vai pegar, então vamos pegar antes, né? Não vai continuar ele mesmo? A Sofia e o Johan, eles são burgueses, eles não sabem o que é a necessidade de furtar. Eles não entendem. A gente é do gueto, a gente... Ah, é, né? Nós somos vítimas do sistema, entendeu? Não nos julguem. A gente faz isso pra sobreviver. Mas... A gente também quer ter um tênis de marca, um relógio bonito, sabe? Eu não tenho tênis de marca nem relógio. Porque você não quer, uma escolha sua. O povo esdobra, né? Esse povo tem condição. Mas então, uma coisa que eu descobri. Os prédios japoneses, as estruturas japonesas já estão preparadas pra terremoto, mesmo no Japão antigo. Vários templos e vários... As pagodas, né? Como é que é em português? É pagode? Pagoda. É pagoda? Pagoda. Pagoda. Já vi gente falando chamando de pagode mesmo, também, pra valer. Eu já vi filmes traduzindo como pagode. Então eu fico na dúvida se em português pode chamar de pagoda. Mas enfim, eles tinham estruturas no fundo... O jeito é? Dá uma fugidinha com você. Pois é. Meu Deus. No fundo deles tinha... quem não ficou com essa música na cabeça pelo menos 2 dias? Deixa eu falar. Você não tem o que falar, você fica só me interrompendo, né? Tinha estruturas de madeira que elas alternavam. Então, quando tremia, o prédio meio que tremia junto. Ficava dançando ali em cima daquela estrutura pra não cair. Que é mais ou menos o princípio de quase todas essas construções. Sim, elas se mexem, por isso que elas são maleáveis. Sim. Tem pagodas ou pagodes ou qualquer coisa que vocês queiram chamar, que tem as primeiras tecnologias pra diminuir os impactos de um terremoto, que são assim, dentro da pagoda tem uma bola de, geralmente feita ou de aço ou de madeira, alguma coisa maciça assim, ela fica presa como se fosse um elástico embaixo, um em cima, e na hora que tem o tremor, essa esfera ela vai sacudir e vai absorver o tremor, e isso vai diminuir o impacto nas estruturas do prédio. Desse eu não tava sabendo. Até isso, hoje em dia, eles usam até hoje em dia isso, essa tecnologia, de uma maneira mais avançada, mas até hoje tem isso. Mas então, o Japão desde sempre, desde que ele existe, ele sempre sofreu muito com terremotos. Mas eu vou começar falando de um mais recente, de 1923, que foi muito pesado, morreu muita gente. Foi o primeiro terremoto que rolou no Japão? Primeiro terremoto que rolou no Japão. O primeiro que tem notícia é mais ou menos lá do... de 600 e pouco, eu acho, por ali. Eu perguntei o primeiro, não que sem notícia. Eu quero saber se a sua pesquisa tá completa mesmo. O dia que o Dr. vier me buscar, eu pergunto pra ele. Tá bom. Então, você tá me fazendo perder a linha, o que eu ia falar? Não lembro. 1923, morreu muita gente, de mais 100 ou 140 pessoas, não se sabe exatamente. 4% dos prédios de Tóquio caíram, foram a chão, e mais um monte foi devastado, incêndio, ficou muito quebrado, e não dava mais pra morar neles. Foi justamente por causa desse terremoto que começou a surgir leis de planejamento urbano que obrigava aos prédios do Japão a terem uma estrutura que suportasse terremotos. E essa lei foi evoluindo ao longo do tempo. Uma coisa interessante desse terremoto, a escala dele foi 7.9, mas o interessante é que nessa época o povo japonês não era civilizado, porque começou a rolar um boato de que os coreanos estavam aproveitando o terremoto pra atacar o Japão, pra fazer ataques terroristas no Japão. E os japoneses começaram a se organizar em milícias pra caçar coreanos, pra matar coreanos. Que divertido. Os coreanos parece que eles têm um probleminha que eles não conseguem pronunciar direito o J e o G japonês. Então eles botavam, eles encontravam um cara na rua, desconfiavam que o cara era coreano e botavam ele pra falar um trava-língua. Gente, só olhar pra ele, você vai ver que é coreano. Botavam o cara pra falar. Cadê as frases? Tem duas frases que botavam o cara pra falar. Gagigugego. E Jugoen Gojusen. Se eles percebessem um sotaque, eles matavam imediatamente. Nessa dança, eles mataram o japonês de Okinawa, mataram os chineses, mataram todo mundo que tinha sotaque. E morreu muita gente, cara. Morreu, sei lá, 300 pessoas nessa brincadeira aí do pós-terremoto. Pós-terremoto. Ai, que horror. Quem espalhou essa notícia? Foi o povo, né? E aí, eles não estavam... Tipo, Guerra dos Mundos. É estranho, porque eles não estavam... Que legal. Dá super uma trama de filme isso. Caça dos... Um capítulo que a história esqueceu de contar. Eles começaram a falar que os coreanos estavam envenenando a água. O pessoal estava parando de beber água porque estava achando que a água estava envenenada. E estavam incendiando. Então eles viam os incêndios que estavam acontecendo por causa do terremoto e estavam achando que eram os coreanos. Depois, o próprio governo japonês chegou lá e bebeu a água na frente de todo mundo para mostrar que não tinha nada contaminado e todo mundo podia beber água. Mas enfim, depois disso eles começaram a fazer leis de... para forçar os prédios a terem... Planejamento urbano para forçar os prédios já ter uma proteção pra terremotos. E depois... Mas enfim, se mudar não correu pra ninguém, assim. Como é que é? Se mudar, assim. Não, se mudar não correu pra ninguém, a gente tem que continuar no Japão. Tá acontecendo até agora, né? O pessoal tá falando que eles são japoneses e tem que continuar lá. Inclusive gente que tá morando lá há muito tempo, tinha um inglês que tá morando lá há 15 anos, que falou que agora ele já se considera japonês e ele não vai abandonar o país, ele vai continuar lá porque agora ele é japonês e tem que lutar pela pátria. Ele tá fora do Japão e aí ele voltou. Que legal. Conseguiu voltar? Os voos já estão normalizados, né? Cara, eu ouvi um japonês. Não foi o país todo que foi pro sabe, assim, foi sofreu um apagão. Não, mas diz que os aeroportos principais estão com uma complicação por causa de falta de energia. E muita gente querendo sair também, mas eu ouvi um japonês falando que não, tá normal. Isso é exagero da mídia. Muita histeria da mídia, muita. Muita. Todas as informações, tem muita gente exagerando um monte de coisa. A gente vai falar disso depois. Mas então, depois desse terremoto, o Japão ainda sofreu um montão, seguido assim, nas décadas de 20, 30 e 40, principalmente na década de 40, eu acho que era Deus castigando eles pela Segunda Guerra. Idiota. Você chegou a ver tweets de americano escroto falando que aquilo era bem feito por causa de Pearl Harbor? Uhum. Eu acho que já pagou, né? Nos anos 40 tinha terremoto de 2 em 2 anos. Você imagina se tiver um terremoto nos Estados Unidos, o que, que o Nietzsche vai fazer, né, cara? O que, que eles vão falar, né? Uma retribuição pelas duas bombas nucleares. Lógico, a merda vem cuspida dos dois lados. Né? Engraçado é que cada país tinha o seu motivo pra culpar o Japão, né? Os americanos eram Pearl Harbor, os países de origem católica era punição divina, porque eles são todos ateus e não acreditam em Deus, mas enfim. A gente tem pra culpar, sei lá, Cavaleiros do Zodíaco e... Mas durante essas décadas teve muitos terremotos, mas com menos gente morrendo. Por treinamento do pessoal, que começou a ser treinado pra isso, e por melhorias na estrutura mesmo. Sabe qual é a... Oi? Qual é a macete pra você escapar do terremoto, né? É qual? Você pular. Aham. É que nem quando tá caindo o elevador, né? Pra você sobreviver à queda de elevador, antes que ele chama, você pula. Claro, né? Mas esse negócio do treinamento, não sei se chegaram a ver um vídeo no YouTube, na hora do terremoto, aí um pai procurando a filha, filmando, o que é bem estranho, de qualquer maneira, Mas aí ele procurando ela, e ela tava lá debaixo da mesa, assim como ensinam na escola, né? Eles têm esse treinamento desde a infância. Né? Eu acho que por isso que o povo é tão organizado, né? Todos eles sabem exatamente o que fazer, porque eles têm treinamentos frequentes de, sim, do que gente, fazer. É, é uma possibilidade constante do dia a dia deles, então é óbvio que... Mas é isso que as pessoas têm que entender, que apesar de ter sido uma tragédia, podia ser mil vezes pior, porque você vê os números reais, foi tudo por esse treinamento, infraestrutura, porque comparado com o que podia ser, foi um sucesso. Eu não gosto muito de falar essa palavra, mas foi um sucesso comparado com o que poderia ter acontecido. Com certeza. O que eles não esperavam era de tsunami, né? Tsunami que fez exatamente, o estrago maior. Isso que eu ia falar. O terremoto em si, ele fez dano, estrago, sim. Só que isso tudo nem dá controlado, eles já esperavam. Agora, o tsunami nas cidades costeiras é que arrasou. Enfim, mas durante a Segunda Guerra eles tiveram os probleminhas para continuar melhorando as estruturas, porque estavam faltando dinheiro. O Japão tinha sofrido muito com isso. Em 71, depois deles já estarem reestruturados da guerra, eles começaram a reavaliar todas as construções do Japão para ver em que eles podiam melhorar o que já existia e começaram a criar novas tecnologias também. Esse processo durou até 82, que foi a grande reformulação, que todos os prédios novos já estavam sendo construídos para aguentar de tudo, né? Eles estavam muito fortes, já bastante fortes. E isso foi provado em 95 com Kobe, que os prédios novos aguentaram, mas os prédios antigos não tinham sido reformados. Então caiu tudo. Não, sem querer de novo adiantar o bloco seguinte, mas diz que agora vários prédios novos assim também aguentaram melhor do que... Mesmo hoje em dia, ainda os que estão sendo construídos agora já são bem melhores do que os anteriores, e tá sendo sempre assim, né? Uma evolução constante. Sim, porque depois do terremoto de Kobe, eles fizeram duas medidas. Primeiro, eles fizeram medidas anti-incêndio, porque acontece muito durante o terremoto, vários incêndios. É. Então, alguns prédios já estão preparados para evitar incêndio, já não acontece tanto. Um fato que ficou destacado foi que muitas pessoas morreram em incêndios porque o terremoto em Kobe ocorreu mais ou menos no horário de almoço. Então, tinham muitas pessoas preparando comida, esse tipo de coisa, e com isso o fogo se alastrou muito rápido. Até porque eles usam gás encanado e tudo, então foi um problema assim bem grave. Em Kobe morreram 6 mil, não foram? 6 mil pessoas. É engraçado ver isso, né? Que você vê que conforme eles vão sofrendo novos terremotos, vão acontecendo novas coisas, eles vão se preparando pra essas novas coisas. A coisa da vez agora é o maremoto, né? Que eles já tinham um certo preparo, parece que eles tinham barreiras de até 10 metros, pra onda já até 10 metros. A onda, né? Foi 23, né? Eles tinham barreiras que tava até no Guinness, barreiras anti-tsunami, que pareciam que era um montinho de areia, foram destruídas, dizimadas. Agora fizeram, estudaram, né, e estão especulando que as ondas alcançaram 23 metros nesse terremoto. Mas enfim, depois de Kobe prepararam as medidas anti-incêndio e permitiram também que empresas do exterior abrissem filiais no Japão, que não era permitido antes, empresas de construção civil, para poder ter material suficiente para renovar as casas antigas também e não cair mais casas antigas. E hoje em dia, eles começaram a trabalhar nesse conceito de que é mais interessante você fazer o prédio se mover junto com o terremoto do que fazer ele lutar contra o terremoto. Então tem estruturas que usam espécies de molas gigantes mesmo, sabe? E amortecedores que fazem o prédio balançar junto com a terra. E que é justamente o que faz nenhum prédio cair. Você vê que poucos prédios caíram com o terremoto. Acho que nenhum prédio chegou a cair com o terremoto, né? Foi um maremoto que tombou casas, etc. Caíram assim, pedaços. Nenhum desmoronou, de fato, nesse terremoto, eu acho. É, tanto que você vê que a estrutura das usinas nucleares aí que tá todo mundo falando, elas ficaram intactas, né? O que detonou mesmo foi o maremoto, o tsunami. Na verdade, a televisão fica repetindo em loop uma imagem, cara, que tem três japoneses correndo e cai um pedaço de concreto no chão. E as pessoas ficam repetindo em loop. Eu acho que eles invertem, assim, eles mudam a cor, entendeu? Muda a cor do cabelo do japonês, né? Parecer que é outro. Eles espelham a imagem pra parecer que é outra coisa, entendeu? Não, é um terremoto que era pra tombar prédios inteiros, tomou um pedacinho, né? Então, não é nada. Mas se tivesse atingido aquele japinha que corre, você viu? O bichinho corre e tira um fino dele. Ele dá uma corridinha, né? Ele dá um pulinho no final. Ele ia virar pra ter, cara. Que é igual no Brasil, que é enchente todos os anos e parando, né? Pra novas enchentes, né? Mais ou menos. É, ironia. É, desculpa. Eu quase morri na enchente outro dia. Meu Deus, de verdade, assim. Conta essa história, Sofia. A água entrou no carro e tudo. E eu tava com eu, meus dois irmãos, minha mãe, minha prima e o amiguinho dos meus irmãos. Tinha cinco pessoas no carro, ou seja, assim, três criancinhas, duas adolescentes e uma mãe. Né? Não, eu fiquei um pouco chocado agora. Vocês estavam no carro e começou a encher de água, uma coisa meio 007. Até em São Paulo, cara. Bem isso. É que a gente foi almoçar e não tava chovendo quando a gente foi, mas quando a gente saiu, começou a chover. Quando a gente viu, tava no meio da da enchente. É rápido, muito rápido. Enche rápido, cara. Enche porque essas rápido. Coisas acontecem com os outros já na televisão. Assim. Mas aqui na cidade aconteceu, pô. Mas aí todo mundo chegou em casa, abriu o MSN e acabou a história. Mas aqui em Campos já aconteceu de chuva inundar a pelinca, você não lembra? Mas assim, cara. E é do nada, eu tava cara, na pelinca quando isso aconteceu. É sempre às vezes, é sempre com os outros. Mas é do nada. E é sempre na televisão, assim. É, tá. Comigo não foi com os outros, eu tava lá. Eu tava eu e a Glessa, inclusive. Ela saiu nadando praticamente, com água no peito, atravessou pra ir pra casa. Sério? É. Eu já peguei enchente bem cabulosa. Era o máximo de enchente que eu já peguei. Uma vez pra chegar em casa, eu andei com água na canela, sei lá. E foi muito. E foi a pior experiência da minha vida. Foi muito desagradável. Horrível. Estraguei meu tênis, foi horrível. Mas então, catástrofes à parte, vamos pra do Japão, né? Por quê? A do Japão é mais importante do que a minha? Suspeito que sim. Eu gostava do tênis. Não morreu ninguém de importante no Japão mesmo, né, então? Eu fiquei muito tenso esperando notícias da Chinaringo, velho. Chinaringo deu uma sumida, né? A gente ficou meio desesperado. Nossa, velho, essa mulher morreu, cara. Ela devia estar morrendo de rir em algum lugar. Só não, eu tava tranquilo, eu nem tinha pensado. Eu nem tinha pensado sobre isso, né? Eu pensei, pô, Chinaringo tá bem, tá lá em Tóquio. Aí o Johan jogou a ideia. E a Chinaringo? Eu, caramba, e agora? Aí eu já fiquei no F5 na lista de pessoas procurando ela desesperadamente. Ela só foi da notícia uns 3 dias depois. Cara, se eu fosse famoso, se estivesse no Japão, eu ia ficar escondido durante um mês, assim, só googlando meu nome pra ver o que estão falando de mim. O problema é que teve uma galera, se eu não me engano, foram os filipinos, alguma coisa assim, que jogou um rumor de que ela tinha morrido. É, e rumor aí... que morreu todo mundo, né, cara? É. Masashi Kishimoto morreu, Akira Toriyama morreu, Akira Toriyama morre todo ano, né? Kishimoto bem que podia estar fazendo não. Uma visita. Cara, algum que isso, cara? Kishimoto não pode morrer antes de acabar Naruto. Tá rolando uma guerrinha legal em Naruto, tá legal. Deus do céu. A J.K. Rowling pode morrer já, né? Porque ela já acabou Harry Potter. Já fez o que ela tinha que ter feito, né? Nossa! Ué, que isso, gente? Eu tô sendo racional. A Sofia tá tendo um surto lá, sabe? Você tá viva ainda, Sofia? Nossa, juro que eu quase fui aí. Hã? Ela ficou muito nervosa agora, tá falando na internet dela. Mas que meio aqui, na internet, eu fiquei todo arrepiado. Nossa, J.K. Rowling morreu. Então, foi quando? Foi quarta-feira, quinta-feira passada, né? Foi dia 11, né? Dia 11 foi quando? Sexta-feira. Sexta-feira, era, isso. Era de madrugada aqui, né? Eram 3 horas da tarde do Japão, rolou esse terremoto. Um 9.0 na história. 9.0, né? O maior da história do Japão, né? E acho que é o quarto maior da história, né? Do mundo. É, tá no top 10. E é o maior da história do Japão. É, inicialmente eles tinham classificado como 8.8. Aí subiu pra 8.9. Depois pra 9.0. E a diferença entre essas magnitudes é grande, assim, o nível, a capacidade de destruição, né? Sim, com certeza. O terremoto aconteceu na região que é o que é conhecida como ali o celeiro do Japão. Sendai, né? Que é onde sai toda a produção, a maior parte da produção agrícola e pesqueira também do país. E foi a área mais danificada mesmo, foi a área realmente que a situação ficou mais calamitosa, digamos assim, mas as áreas centrais ali também sofreram um certo, um reflexo assim disso. Até porque agora, nesse momento, já tiveram 262 terremotos colaterais de escala 5 ou superior no Japão, depois desse maior. É, então, a todo momento tava tendo, né? E ainda tá tendo, só que agora estão todos com hora marcada, né? Já estão prevendo e estão avisando, olha, tal hora vai acontecer em tal lugar, com tal potência. É, imagina um pedaço do planeta se mexer. E isso vai ter consequências. Até tudo se assentar vai levar um belo de um tempo. Isso vai ter aftershock, né? Fala assim, vai ter durante muito tempo. É, chegaram a especular que talvez dure um mês de aftershock, né? Então tem bastante coisa. Agora, o que a gente sabe é o seguinte: o nosso ponto aqui é justamente esse. A mídia, ela a todo momento ela gosta de um grande evento pra poder. A mídia adora uma grande catástrofe pra poder ficar se alimentando dela e ficar mostrando, ficar repetindo as mesmas informações sempre que elas não têm informações novas e tal. Então, vira e mexe, a história é toda pontuada pelos grandes desastres, grandes atentados, grandes, sei lá, grandes desastres naturais, ou grandes casos de criminosos também, julgamentos. Grandes namorados sequestrando namorada, grandes assim, pais jogando filha da janela. Qualquer coisa. É motivo pro cara ficar um mês falando daquilo e fazendo. fazendo especiais daquilo, e programas de TV tem logotipo pra falar daquilo. Uhum. Teve esse caso agora do jogador de futebol que matou alguém? Sim, sim. Uhum. O caso, ficou o nome dele? Tinha o caso Fulano. Sei lá, tal. Qual aí, Johan? Falei. Bruno. Bruno. Caso Bruno. Goleiro do Flamengo. Aí tinha, os programas tinham logotipo, tinham quadros fixos nos programas pra falar daquilo. Aí alguém da polícia mostrar, falar a mesma coisa que a gente já sabia, porque não tinha coisa nova pra falar, e a mídia adora se alimentar disso. E o que acontece é o seguinte, é meio chato isso, porque, na minha opinião, o jornalismo, ele tem que se comprometer em passar informação. Só que o telejornalismo, enfim, infelizmente, tem que dar audiência também. Uhum. Então, eu tenho que ter certeza que você tá me assistindo e não tá assistindo meu concorrente. Então, por causa disso, a gente vai jogar sujo. Sim, então como que eu vou fazer essa notícia ficar um pouco mais atraente, né? Eu vou criar um certo auê em torno dela. E isso acaba... a gente fica meio sem saber. E agora? Qual é a verdade? Porque, por um lado, a gente tem a mídia extravasando, dizendo que tá tudo um caos, Mad Max total lá, terra de ninguém, no Japão. E, por outro lado, tem os japoneses ou os ocidentais que moram no Japão tweetando... Dizendo que não é bem assim, né? Não, mas assim, meio calmos demais também, né? Uhum. Tudo uma beleza, tudo lindo, estamos trabalhando, sabe? Os passarinhos estão cantando. São dois extremos. E a gente fica meio que sem acreditar. A mídia tá exagerando mesmo? Os japoneses são excessivamente calmos? O que tá acontecendo de verdade? Assim que aconteceu, eu tive a experiência de ter visto na internet uma matéria japonesa sobre uma coisa que aconteceu, né? Que foi ali mostrando assim, logo as primeiras cenas ali do tsunami e tal. E logo em seguida, um pouco depois, o Jornal Nacional passou também. E o clima é completamente diferente, sabe? O japonês tá falando de forma factual e pra manter a calma do povo. Justamente pra não piorar a situação com o caos. Uhum. Enquanto aqui a ideia é vender a novela. É falar como foi horrível e é engraçado você ver como a mídia se esforça pra tentar encontrar alguém desesperado e meio que não consegue. Porque até na tsunami vai no abrigo filmar o pessoal e não tem ninguém de fato chorando, se desesperando, como acontece não, por aqui, sabe? Pra poder ver, sei lá, japonês descalço, sujo, melequento, chorando, cheio de hematoma, sabe, se arrastando pelo chão, mas eles não acham, né? Então... Porque é um povo muito contido por natureza, né? Então... E... O pessoal do Japão, eles estão numa guerra, né? Esse pessoal tá acostumado com uma reconstrução do país, com desastres. Viu tanto o terremoto de Kobe, passou pela Segunda Guerra Mundial, por duas bombas atômicas. Então, você não vai achar nenhum ancião, ninguém vai ficar espalhando pavada, né? Aí, como eu falei, o povo tá querendo tranquilizar demais a galera, mesmo porque tem muita gente, por exemplo, brasileiros ou ocidentais que moram lá, todos eles estão muito preocupados com os familiares aqui, porque muitos familiares estão ficando desesperados demais com as notícias e às vezes eles têm algum tipo de dificuldade de entrar em contato pra tranquilizar, porque a conexão não tá muito boa ou o serviço de telefonia não tá legal, e aí eles estão preocupados com a UE que a mídia daqui tá fazendo. Então, de vez em quando a gente vê aí um tweet ou outro de alguém falando que é mídia brasileira, né, ou ocidental, de uma geral, fiquem calmos, parem de fazer isso com os nossos familiares. Não é só o brasileiro, né? Eu tava vendo até umas matérias até da própria BBC, que é o mesmo tom, sabe? O mesmo tom de cataclisma, de mundo tá acabando. E é engraçado, porque aí você vê o jornalista falando, os japoneses estão sofrendo muito, então vamos falar com essa japonesinha aqui. E aí aparece a criancinha de 10 anos, eu tô arrumando minha mochila, mas é porque todo mundo faz isso, né? Então a gente é precavido e a gente faz. Olha, porta, corta, minha filhinha, tem como rolar uma lágrima? Por favor. Aí volta o repórter, o clima de tensão é absurdo, todos estão esperando um novo terremoto a qualquer momento. Aí só estão vindo trabalhar normalmente. Porque ao mesmo tempo que rola uma tragédia dessa, aquele negócio, os centros urbanos mesmo ali, eles estão com grandes problemas estruturais, né? O que é normal, mas a vida continua, assim, a rotina continua, né? Então eles estão indo trabalhar normalmente, as coisas estão funcionando e tal. Não, em Tóquio, na segunda-feira, já tava tudo normal, o pessoal já tava trabalhando, as lojas já estavam abrindo. Os problemas principais mesmo, assim, com relação a Tóquio, assim, essa área, é mais estrutural mesmo, é mais de energia, porque, ao que parece, eles têm um problema que quando falta energia numa região, eles não conseguem puxar energia de outra, porque tem diferença de voltagem de uma região pra outra e tal. Então, tá com falta de energia na região lá de Tóquio. Então, porque a cidade era alimentada pela usina que tá parada, né? Então eles estão tendo racionamento, tá rolando blackout. E o que acontece é que a fábrica tá tendo dificuldade de funcionar, os estudos de animação estão parados. Tá rolando rodízio, né? De tal hora até tal hora, tal área fica sem luz. E depois de tal hora. agora que tá uma hora. Tem áreas que estão ficando 6 horas, assim, sem luz. Aham, uhum, é bastante tempo. E aí não tem como funcionar, né? Uhum. E o transporte tava meio caótico também. Tem áreas que a galera não tá podendo trabalhar porque não tem como chegar lá. E japonês é muito dependente dali das linhas de trem, dos transportes públicos, né? O transporte já tá voltando, né? Eu li que 80, ele já tá funcionando a 80% da capacidade total dele. Então ele já tá quase aí. Tá funcionando bem já. O que eu tinha visto é que, assim, exatamente o problema de abastecimento. Não tem combustível, não tem mantimentos, esse tipo de coisa. É difícil chegar isso por via terrestre, né? É, o difícil não é nem que não tem, né? Que não consegue chegar nos lugares que tá precisando por conta de tudo, né? É, mas não é nada que passe perto ainda do preocupante com relação à alimentação, assim. Tá faltando comida. Eu acho que o mais alarmante mesmo é o pessoal que tá lá isolado, que é muito velhinho e tá faltando remédio. É, então, o problema é isso. O problema é que na região mesmo do epicentro, tem gente que tá preso, talvez, em lugares que não tem como, de difícil acesso. Então, esse é o problema principal. Nas áreas afetadas pelos tsunamis, é claro que tá todo mundo ferrado, né? Tá faltando tudo. Assim, o que eu tava dizendo assim, é que nas áreas que não foram afetadas pelo tsunami, existe essa falta essa falta de recursos por falta de distribuição, de não ter como passar de algum local pro outro. Mas o pessoal que tá ali nas áreas afetadas pelo tsunami tá ferrado, não tem nada mesmo. As estradas já estão, né? Você mostrou uma imagem, né? É, em 6 dias eles já consertaram. Já tá pra voltar a funcionar amanhã. No caso, hoje, né? No dia que vai ser esse podcast. Tem umas imagens comparativas antes e depois. Já aparece a estrada toda esburacada, 6 dias depois, lisinha de novo. Eles não perdem tempo pra construção. É incrível. Absurdo de rápido. Eles estão reconstruindo essas estradas principais justamente pra poder facilitar o transporte, né? Enfim, como eu falei, os estudos de animação estão parados, então talvez a gente tenha anime aí por algum tempo. Mas qual é o risco de a gente ficar um pouquinho, algum tempo sem? Porque com falta de energia, não tem como. É, essa semana alguns já pararam, né? Alguns já não tiveram. Muitos não foi tanto não, cara. Eu tava vendo a listinha, não foi tanta coisa não. Tem a maioria, tipo assim, muita coisa. Não foi que parou, mas eles adiaram a exibição, mas foi muita coisa. Ó, eu fiz até uma listinha aqui, ó. Que eu vi que saiu. Eu vi que saiu, que passou lá. Star Sky, Otinko, Level E, Rio, Gossick, Wolverine, Fractale, Horomusco. Eu acho que saiu. E todos esses shonen de ação saiu. Naruto, Otinko, Bleach. Otinko rolou um tsunami, né? Otinko rolou um tsunami no anime. Por coincidência, né? É, um dia depois. Não, eles não cortaram. Na reprise. Tem uns 10 títulos a mais aí que não saiu ainda. Eu sei que foi confirmado que não ia sair essa semana mesmo. Foi Moshidora, que ia estrear, Dragon Crisis, Corel Azombi Deska e Madoka. O caso de Madoka... Cara, na reta final de Madoka, cara. Né? Faltam 3 episódios. Não faz isso com a gente, não. Mato velho desse jeito. Madoka é interessante que muita gente tava falando que talvez fosse por causa da temática, talvez fosse por causa do terremoto e tal. Tem a ver, né? Porque tem coisas piores passando que não foram... Fractalia, o mundo pós-apocalíptico, né? Não é, não. Não tem mais nada, cara, lá. É sim. Mas o próprio pessoal da produção falou no Twitter que não, sabe? Que foi só que os episódios estavam sendo entregues em cima da hora mesmo, toda semana. Tipo, no dia de exibição o episódio era entregue. É, o schedule deles é bem apertado de uma forma geral. Então tremeu, caiu tudo. Eles tiveram que arrumar tudo pra voltar a funcionar e não deu tempo de entregar. Agora com os blackouts, eu não sei se semana que vem já vai ter ou não. É um golpe meio chato pra indústria, né? Ter que parar, assim, todo... A temporada que vem vai ser atrasada. Então isso que eu ia falar. Eu acho que mais do que atrapalhar a exibição dos últimos episódios dessa temporada, vai ser o início da próxima. Eu aposto que o início da próxima vai ficar bem atrapalhado. Eu tô me perguntando como que eles vão remanejar isso, né? Como que eles vão remanejar isso? Todas as estrelas. Esperar a poeira baixar, né? Mas aí, tipo, a temporada de inverno vai deixar de ser inverno? Eu tava ouvindo uma entrevista do cara falando que ele acha que a produção pode ser provisoriamente remanejada pros estúdios da Coreia e da China, um pouco mais do que já vai, pra poder suprir essa falta, o que seria um pouco prejudicial pros animadores do Japão, porque eles recebem geralmente por trabalho. Uhum. Então eles ficariam sem trabalho. E esse cara fala que rola um medo de que depois que, mesmo que normalizar, o trabalho já vai estar na mão dos coreanos. Viu? Agora e vai continuar por lá, né? Agora termina, entendeu? E isso vai ser prejudicial pra... O Tokyo Anime Fair, que ia ser esse final de semana, já não teve. Foi cancelado. Outro que... Do pessoal que... Acho que foi cancelado mesmo, não foi adiado, não. Tokyo Anime Fair. E o outro que o pessoal que brigou com o Tokyo Anime Fair e saiu que ia fazer um Anime Content Expo também foi cancelado. E o mais legal, Urei Taisai, evento de Toho, que ia sair inclusive com o demo do Toho 13 que vai sair agora. Não teve, né? Foi cancelado porque o Tokyo Big Sight, que é onde rola a Comic Cat, tava em supervisão pra ver se não tinha, se tava seguro lá, se tava tudo ok. E o pessoal fez no Twitter o Air Rei Taisai, né? Como tem Air Guitar, com guitarra de mentira, o pessoal fez o Air Rei Taisai com evento de mentira no Twitter. O pessoal falando, e agora eu estou numa Air fila esperando meu Air demo a Air 3 horas. São os otakus mantendo o humor lá em cima, como sempre. Não, tinha uma foto excepcional no Sankaku, que mostrava, assim, 2 horas após o tremor, um cara comprando Eurogame. Sneakers quebrados, né? No mesmo dia, né, as lojas já estavam funcionando em Akihabara, no mesmo dia já abriu a Toranoana e a Softmap, e umas lojinhas menores lá também já estavam abertas. Não, o povo tirou foto, né, dos seus... das figuras quebradas. Quebradas e tal, com... com o tremor. Números. É, talvez já estejam desatualizados amanhã, porque a gente tá gravando ontem, pra quem tá ouvindo. Nossa. Olha, não, cara, olha que coisa mais filosófica. Talvez já estejam desatualizados amanhã, pois nós estamos gravando ontem. Exatamente. É, os mortos estão por volta de 7 mil, tem por volta de 2 a 3 mil feridos e 10 mil desaparecidos. Arredondado, obviamente, porque eu não ia botar o número quebrado aqui, porque aí sim ele tá mais desatualizado ainda. É, e essa conta só tende a subir, né? Com certeza, né? E parece Yumi que a... que tá viva, né, gente? Tá, tá todo mundo vivo, cara. Morreu ninguém. Incrível. Nossa. 7 mil mortos. Morreu ninguém de importante, tanto faz, né? Parece que a neve tá dificultando as buscas, né, do pessoal desaparecido. A Warner tirou... alguém sabe qual é o nome em português daquele filme? Hereafter? Não faço ideia. Aqui depois. Aqui. Hã? Aqui depois. Não, pô. Eu esqueci o nome do filme. Passou aqui, até quase que assisti. É com o Matt Damon. Eu esqueci o nome do filme. Enfim. É, rola uma tsunami no filme e tal. Rola umas catástrofes assim. E aí a Warner tirou dos cinemas. E lá no Japão mesmo, né? Parece que tava rolando uma reprise de Tokyo Magnitude, que não foi ao ar. Esse episódio de Yojimbo, que foi ao ar no dia seguinte, não tá indo mais nas reprises, não tá passando. E o filme de... o terceiro filme de Precure All Stars, que junta todas as gerações de Precure, também voltou pra mesa de edição pra tirar uma cena que remetia a um desastre parecido, que eu imagino que tinha uma tsunami, um mono gigante, alguma coisa assim. É, basicamente o pessoal lá, eles assim, eles querem dar a impressão que eles estão muito calmos, porque faz parte da cultura, da educação deles e tal também, mas obviamente eles devem estar bem preocupados e bem consternados, assim, com na área urbana, assim, eles devem estar bem consternados com o caos, assim, do transporte e da energia elétrica e tal, eles devem estar bem ansiosos para a vida voltar ao normal logo e tal, e obviamente essa situação na área mais afetada mesmo, que realmente é que está mais esperadora. Mas fala da... qual é a verdade e qual é a mentira do Nuclear Boy? Do Nuclear Boy, que é tudo que a mídia daqui fala, né? Incrível. Eu tava passando esses dias na festa da televisão. É porque, assim, o terremoto em si não causou tantos problemas. O problema agravante agora, que é o mais sensacionalista, é o problema nas usinas, né? Mas isso que eu acho engraçado, cara. Tem um monte de gente lá, no meio dos destroços, precisando de comida, precisando de remédio, e ninguém fala exatamente disso, né? Fala só da usina, que quem tá assistindo não vai poder fazer nada, a não ser ficar lá roendo os dedos e esperando explodir, que não vai acontecer. E a mídia vendendo a ideia de que a explosão no reator nuclear é uma explosão nuclear. E vai rolar mushroom gigante, vai acabar. Não, é o que o pessoal tá querendo, tá falando, né? É um novo Chernobyl, né? Não, eu vi da boca de um jornalista falando com todas as letras que aconteceu um acidente nuclear no Japão. Nossa, que idiota. Aquela fumacinha que lançou, sabe? Um acidente nuclear no Japão. Incrível, cara, absurdo. É, o pior cenário possível que eles preveem já não é tão ruim assim. Que é o vazamento do pior, quer dizer, né? As pessoas vão ter que ser retiradas do local pra rolar uma... Quer explicar direitinho? Dá pra explicar. Atualmente tá no nível 5 de alerta, né? Sendo que nível 5 gente... de 7, De 7, que no caso 7 é Chernobyl. Se for pior do que Chernobyl, pode ter um 8. É que assim, ó, no Japão todo existem 53 reatores nucleares, certo? Esses reatores são responsáveis por quase 35% de toda a energia elétrica produzida no Japão. Aí 4 reatores, que foram esses de Fukushima lá, esses 4 reatores, eles estão com problemas devido à falta de refrigeração. Uhum. Não está podendo refrigerar por causa da falta de energia exatamente, elétrica, né? Exatamente. O que acontece é o seguinte, existia um plano B. Não tem energia elétrica, o que eles fazem? Eles jogam, eles têm os motores a diesel, que vão jogar a água pra dentro, né? Só que a tsunami varreu os motores a diesel. Isso, é uma água dessalinizada. O que acontece é que o funcionamento da resumindo bem rapidinho assim, o funcionamento de uma planta nuclear ali, ele vai ter um elemento radioativo que vai aquecer a água dentro de um, como se fosse uma espécie de um compressor, de um tambor, e essa água vai esquentar, vai gerar o vapor, e esse vapor vai mover um gerador elétrico que vai fazer a eletricidade, né? Vai produzir eletricidade, vai ser distribuída. O que acontece? Esse material, ele fica extremamente quente. Então, esse material precisa de o tempo todo de refrigeração, de água. E não é qualquer água, tem que ser uma água dessalinizada, tem que ser uma água que não vá prejudicar os componentes dentro do reator. Mas agora eles não têm escolha, né? É, na verdade, o que eu vi é o seguinte, assim, sim, que aconteceu exatamente. O terremoto, a usina foi desligada, né? Esses reatores todos pararam, Só que o que tá parado lá tá esquentando ainda, então precisa de água pra respirar pra que não, não derreta esse núcleo e vaze material radioativo pesado. É, não é exatamente assim, é que, então as pessoas estão resumindo demais. O que acontece é o seguinte: haviam lá 8 reatores, né? Reatores nucleares que produziam energia, 4 deles estavam desligados, 4 estavam ligados. O tsunami foi lá, o que aconteceu? Interrompeu a ligação elétrica e o terremoto quebrou os motores, os geradores a diesel, certo? E outra coisa, a fonte de combustível que eles tinham não era muito grande, eles não tinham uma reserva muito grande, e por causa do terremoto, do maremoto também, eles ficaram quase sem combustível. Com isso, esse material nuclear, essa parte, essas varetas, né, que eles falam assim, que é tipo, são como se fossem umas varetinhas de urânio ou de algum outro material radioativo, elas começaram a esquentar. Elas esquentam, vão esquentando pra sempre, assim, porque o que acontece é que eles aceleram as moléculas através do processo lá de radiação, e aí eles vão acelerando as moléculas vão batendo uma na outra e vão gerando calor. Só que qual é a diferença do Japão pro Chernobyl? A diferença é que... É uma boa estrutura. Exatamente. Há uma estrutura em volta, o que em Chernobyl não havia. Tem duas proteções. Ele tem duas camadas de proteção. A primeira, tipo assim, fica protegendo imediatamente o material radioativo. É uma parede de 15 centímetros de concreto e de aço. E se você, né, se você ver sobre radiação, você vai ter a raio gama, beta... Eu esqueci. Tá, tudo bem, mas assim, o raio mais forte, ele não passa do chumbo, ele não passa do metal. Então isso aí já protegeria. Só que acontece é o seguinte, aí depois de fora tem um prédio de concreto que também protege contra o vazamento de material radioativo. O que acontece? Se o superaquecimento não for impedido, essa proteção das paredes aí que ficam imediatamente próximas ao material radioativo, ela vai começar a rachar, vai começar a derreter e com isso vai vazar. Ainda assim é uma segunda proteção. E isso iria impedir qualquer dano maior, assim, entendeu? Então, é um exagero, porque se acontecer alguma coisa, na verdade vai ter um vazamento de material radioativo, só que isso não vai causar nada. É, o maior problema, que inclusive eu aprendi com o Nuclear Boy, é que se vazar e ficar ali contido por essa última proteção, ninguém sabe direito como limpar, né? Ninguém sabe direito como... E é muito caro se livrar disso, né? Desse material radioativo. Toda vez, não só agora, porque, tipo assim, esse é um material radioativo, ele vai ter sempre uma vida útil. Esse material, depois, pra se lidar com isso, os Estados Unidos tem problema, a França tem problema, todos os lugares têm problema. Até por isso, tá todo mundo olhando muito de perto pra ver o que tá acontecendo, pra fazer um estudo de caso, pra usar do mesmo jeito. O pessoal tá torcendo pra dar merda, pra saber o que fazer, né? Não, tanto que todo mundo tá fazendo uma revisão nas suas plantas nucleares, porque muita tecnologia que eles compraram é tecnologia japonesa. Uhum. Entendeu? Então, tá todo mundo revisando, porque se tiver uma coisa, tá todo mundo assim, se nem os japoneses conseguirem impedir, quem dirá a gente, entendeu? Então, os Estados Unidos, agora o Obama emitiu um mandato para que todas as usinas nucleares sejam revistas, sejam reexaminadas e tudo mais. Mas o que eu ouvi dizer é que mesmo se esse material radioativo pesado escapar, ele ainda não vai atingir uma área tão grande assim. É. Parece que é um raio de, sei lá, de 50 quilômetros e não, já está isolado 20, né? É tipo assim, ó, em Chernobyl, eles não tinham prédio de contenção e eles não tinham também esse invólucro em volta do material radioativo, não tinha nada. Imagina, era tipo assim, era quase exposto. O pessoal que trabalhava lá já normalmente já absorvia doses absurdas de radioatividade. Então, o que acontece é o seguinte, em Chernobyl, eles tinham tudo pra dar errado. Uhum. E outra, eles tinham perto da planta, da planta nuclear, eles tinham carbono armazenado, carbono em pó. O carbono em pó, ele é altamente inflamável. Que quando começou os incêndios em Chernobyl, por causa do calor, do excesso de calor, teve uma explosão nesse carbono, e esse carbono, ele se juntou a partículas radioativas e foi para a atmosfera. E na atmosfera foi que ele se espalhou pro resto. Só que mesmo em Chernobyl, mesmo com tudo isso, não foram sentidos nenhum efeito a partir de 20 quilômetros, de um raio de 20 quilômetros de Chernobyl, da instalação. Então, dizer que vai acontecer alguma coisa que nem o pessoal de Tóquio tá fugindo de Tóquio é besteira, é falta de informação. Mesmo se acontecer, não vai chegar em Tóquio, né? Não vai chegar porque a partícula radioativa, ela é muito pesada, o vento não carrega, não chega. É, o pessoal dá uma forçada, né? Ah, mas o vento vai levar, mas não vai, o vento não consegue. Não consegue levar. É tipo assim, é um material pesado, se chama de moléculas pesadas, porque elas são pesadas realmente. O que vai acontecer é que aquela área vai virar cidade morta, né? Vai exatamente. Ser isolada. Assim, o que aconteceu mais, o pessoal que foi exposto em volta de Chernobyl morreu por causa da radiação, certo? Só que o que aconteceu depois, o que mais matou gente depois, foi que a galera consumiu leite, água, produtos agrícolas, tudo isso, consumiu o que estava impregnado com radioatividade. Como assim eles não viraram super-heróis? super-heróis, assim, super-vilões. Você bebe leite, você vira super vaca? Isso é, claro. Super vaca verde. Na época, a União Soviética escondeu tudo sobre isso. Ela ficou quase um mês pra admitir os danos reais do que tinha acontecido em Chernobyl. Então, tipo assim, é muito diferente. São situações muito diferentes. Mas o passo a passo do que aconteceu, afinal, quando ocorreu o terremoto, o maremoto, a usina foi desligada e ficou sem energia, não tinha como usar a água, né, pra chegar lá. Eles tinham de energia reserva esses motores a diesel, que foram varridos também, e baterias que duravam só 8 horas e acabaram. Além disso, eles tinham piscinas com reserva de água, né, que já se esgotaram. E depois que essas piscinas se esgotaram, eles tiveram que usar o plano B máximo, que é usar a água do mar. Que não é o ideal, mas eles não é o ideal pra usar. Porque as impurezas e o sal, eles aumentam o nível de radiação, né? Não exatamente. O que acontece é o seguinte: além de oxida o material que tá dentro do tanque. Então, oxida. Porque o que acontece é o seguinte: vai ter aquelas varetas radioativas. O que acontece é o seguinte: ó, esse processo para gerar o vapor, para esquentar a água, ele é feito através do nuclear. Quando você fissiona um átomo e nisso você tem uma liberação de energia que gera um efeito em cadeia, que vai, todos os átomos que estão ali perto, eles vão se acelerar, e isso que gera o calor. O que acontece é o seguinte: o mecanismo de shutdown dos reatores foi ativado quando teve o terremoto. Então ele já está se desligando. O que acontece é o seguinte: é que é tão quente, isso leva dias, semanas para desligar completamente. Uhum. Então o que aconteceu foi o seguinte, foi isso, tá lá extremamente quente. O problema da água do mar é que eles estão jogando até um outro produto junto. É que é o seguinte, com oxidação, você vai juntar ali oxigênio e tudo mais, você pode recomeçar a fissão, entendeu? Porque o material nuclear que gera, que você usa para fazer a fissão, ele já foi revestido, ele não tá mais ali. Só que o calor que isso tá liberando é um absurdo. Só que se você começar a oxidar o material que tá lá dentro, você pode reativar a fissão e aí sim vai dar merda. Aí vai começar a esquentar muito mais de novo, e aí se derreter tudo, aí você vai ter um outro material, que esse material sim, ele vai detonar, que aí ele é hiper radioativo. Uma coisa que eu ouvi também é que talvez usando a água salgada aumentaria a radiação no sentido de dificultar um pouco pro pessoal que tá lá, né? Trabalhando lá com isso. Porque isso seria mais perigoso pra eles. Cara, vou te falar, honestamente, o pessoal que tá lá tá morto, assim, bem dizer. Essa galera tá... vai virar herói. É, eles vão virar heróis e acabou. Porque, assim, o que eu tava lendo, você mede a radiação por sieverts. Sievert é o nome da nomenclatura. Os Estados Unidos regula que pessoas que trabalham dentro de usinas nucleares, eles só podem ser expostos a 0,05 sieverts por ano de radiação. Na usina de Fukushima, eles estavam sendo expostos a 400 milisieverts por hora. Ou seja, ele demoraria 7 minutos para alcançar a concentração anual que os Estados Unidos permite. Eles estão fazendo rodízio para ver se eles conseguem diminuir isso, mas não adianta de muita coisa, né? Você exposto uma hora a essa radiação, você vai morrer, entendeu? Uhum. O que acontece é o seguinte: quando você exposto um material radioativo, ele ioniza o teu átomo, os átomos das tuas células, os átomos presentes no teu corpo, e remove os elétrons. E aí, com isso, você começa a ter uma interferência nas tuas moléculas de DNA. Ou seja, tudo que manda você produzir células, as suas células se dividirem, as suas células se reproduzirem, as suas células fazerem o que elas devem fazer, isso é desfeito. E a partir do momento que você tem um funcionamento regular das células, você aí que vem o processo do câncer, entendeu? Você uhum. começa a ter processos cancerígenos funcionando dentro do teu corpo. E aí a célula não vai mais controlar o crescimento, a replicação, e aí acabou. E aí você tá morto, entendeu? Você vai começar a apodrecer. É isso que acontece. É, eles já estão sendo exaltados como heróis, né? Porque, não, pelo visto, eles vão mesmo morrer. É por isso que o governo japonês disse que não vai mandar mais gente pra lá. Essas 50 pessoas, eles vão fazer o que for possível, só que eles não vão sacrificar mais vida, entendeu? Uhum. Porque essa galera não vai ter, mesmo, talvez eles saiam, se eles tiverem equipamento, eles podem até sobreviver, se conseguirem controlar a situação, eles podem até sobreviver, mas não vai ser por muito tempo e nem vai ser muito legal, entendeu? Vai ser um negócio bem, bem pesaroso, assim, porque... eu já vi que desses 50, 19 já estão condenados, né? Já estão contaminados de fato, e deve ser o pessoal que trata diretamente com o material, né? Mais próximo do material. E mais 20 foram expostos, então... talvez alguns sobrevivam, mas a maioria deve morrer. Esse papo ficou todo deprimente, de repente. Eu tô bem triste agora. Não é? É porque a mídia tá exaltando demais os problemas, só que, tipo assim, são vários processos que estão gerados ali, que nem as explosões. A temperatura que tá alcançando, que o núcleo ali tá alcançando, o núcleo do reator nuclear ali, ele tá alcançando uma temperatura tão alta que para o hidrogênio das demais moléculas que estão no ambiente. Então, da água, por exemplo, você vai separar o hidrogênio. O hidrogênio puro, ele é tipo assim, a coisa mais inflamável que tem no universo, entendeu? Então, foi isso que causou aquela liberação de vapor. Não é a mais inflamável, mas, tipo assim, desculpa, não é a mais inflamável, mas é uma das mais inflamáveis. Exatamente. O acúmulo de hidrogênio dentro do prédio foi o que causou aquela explosão. Então que não teve nenhum vazamento. Que eu vi a mídia chamando de acidente nuclear. É, as pessoas. Quer dizer, a mídia tá tão preocupada em fazer acontecer uma explosão nuclear pra poder noticiar, e tá esquecendo de noticiar a verdadeira tragédia, que são essas pessoas que estão dando a vida pelo país. Uhum. E que deveriam estar sendo mais exaltados mesmo pela mídia de cá, né? Tem um tweet de um dos caras que tava lá dentro que ele falou: nós vamos morrer aqui, mas nós não vamos deixar ninguém mais morrer por causa disso. E cara, se você for ler, tem vários documentos de vários governos falando pras pessoas que não há um perigo real. Se você estiver a mais de 30 quilômetros dali, não vai acontecer nada com você. A radiação já tá chegando no Japão, nos Estados Unidos com vento, mas ela é insignificante. Ela é menor do que a radiação que você usa, bem menor, tipo 100 vezes menor que a radiação que você toma, quando você vai tirar um raio-x no seu dente, entendeu? Então assim, não vai chegar, não vai morrer ninguém em Tóquio, não vai acontecer nada, entendeu? Só que vai acontecer ali vai ser o seguinte: vai derreter aquelas usinas nucleares, aquilo ali vai ser inutilizado, eles vão conseguir impedir esse vazamento, ou se eles não conseguirem impedir, o máximo que vai acontecer, eles vão ter que isolar a área, cimentar tudo e esperar aquilo durante um tempo, que vai ser um tempo absurdo, aquilo esfriar sozinho, entendeu? Uhum. Mas não vai haver uma explosão, não vai haver, o Japão não vai sumir do mapa, não vai acontecer nada disso. Vão ser problemas locais, extremamente locais. Essa... Vai ser um problema econômico muito sério, né? Que eles vão enfrentar aí a longo e a curto e a médio prazo. E esse vapor que foi liberado, ele tinha material radioativo, mas esses 20 quilômetros que estão isolados, eles não estão game pés descalços, que nem a mídia tá falando, não, sabe? Isso daí vai se dissipar em um mês, sabe? Não, é menos tempo. É, assim, a radioatividade, ela se dissipa tanto que se você, o vento levar, uma coisa assim, de um dia já dissipou. Isso não fica muito tempo, não é filme do Godzilla, não é nada disso. A radiação não, ela não dura pra sempre, ela não te dá superpoderes nem nada. O que vai acontecer é o seguinte, não? Aquilo ali são partículas que não tem um elétron, que eles não podem entrar em contato com nada vivo. É, o pessoal tá comparando uma fumacinha com material radioativo fraco, que nem é o material radioativo mais forte que tem lá dentro, com uma bomba atômica. E isso junta duas coisas. Junta a ignorância geral que as pessoas têm acerca desse tema e junta o sensacionalismo da mídia. Então, não tem como a pessoa ter uma visão... Não, o sensacionalismo tá tão grande que lá nos Estados Unidos, por conta desse pouquinho de radiação que chegou com o vento, o pessoal comprou... São pílulas de quê, você sabe, Johan? De iodo, porque se você tomar o iodo, o que acontece? Uma das primeiras coisas que são afetadas pela radioatividade é a glândula da tireoide. Se você tomar o iodo, a glândula da tireoide, ela vai absorver todo o iodo. E aí, se você receber a radioatividade, se você ingerir alguma coisa com elementos radioativos, isso não vai pra tua glândula tireoide. Pois é, já esgotou nos Estados Unidos, nas farmácias. Já esgotou. É, o povo fica bem... Cara, na França, o nego tá ligando, tá comprando um monte de aparelho pra medir a radioatividade. Meu, sabe quando vai chegar na França? Nunca, cara. Tem um país aí, não lembro qual, que tem uma crença popular que sal ajuda a dissipar a radioatividade e o pessoal tá comprando sal adoidado. E faz o que com sal? Não sei se você come o sal, se você, sei lá, toma banho no sal. Vamos morrer de pressão. Não sei o que você faz. É, vai morrer todo mundo seco. Cara, as pessoas que estão a 30 quilômetros, a partir de 30 quilômetros de Fukushima, elas só precisam fechar as portas de janelas e evitar consumir qualquer produto que possa ter vindo daquela região. E a máscara? É só apoio psicológico? A máscara que o pessoal tá usando? É. Não, que o japonês tem mania de usar a máscara mesmo pra se prevenir de gripe, esse tipo de coisa. É um costume deles, até porque o pó, né, com... E é psicológico. É apoio psicológico, né? Você bota a máscara e se sente protegido. Exatamente. Até porque aquela máscara é de papel, que os poros são tão grandes que qualquer coisa passa ali, entendeu? Ele só vai barrar qualquer partícula mais maior, assim, partícula de poeira. Eu sei que se um dia eu levar um murro no olho, eu tinha um conjuntivite, alguma coisa assim, eu vou usar aquele iPad. Aquele tapa-olho é muito legal. Mas então, além dessa explicação toda, a gente vai colocar um linkzinho aí do Nuclear Boy. É um vídeo super legal, um desenhozinho explicando de forma bem simplificada. Mas que explica muito bem. E que explica que assim, é super esclarecedor e é bem simples e tem aqui esse humorzinho escatológico que vocês dois tanto gostam pra mostrar pra gente como funciona, o que tá acontecendo com a usina, o que estão fazendo pra conter, o que pode acontecer se tudo ficar muito ruim, etc, etc. E dá pra ter um entendimento perfeito do que tá vendo numa linguagem super legal e divertida. É como se fossem explicar o que tá acontecendo pra uma criança. É o que esse vídeo faz. É. Inclusive exalta os médicos, né? Exalta o pessoal bastante, que tá lá. Bastante. É, o que tá me impressionando, cara, é que assim, o governo japonês não tá liberando nenhuma informação e a mídia não para de lançar informação. Pois então, é, né? Da onde que os caras estão tirando essa informação, ninguém sabe. De lugar nenhum, então, cara. Especulação. Porque, tipo assim, os engenheiros conseguiram religar a energia através de uma linha externa. Isso deveria fazer o quê? Eles deveriam conseguir voltar a jogar a água lá dentro. Se conseguir voltar a jogar água dentro do reator, acabou, velho. Acabou o problema. Mas já ligaram? Já religaram uma das linhas, já religaram. Só que é o seguinte, eles não estão liberando informação pra não criar pânico. É, porque o que eu vi é que a previsão era pra religar amanhã, não hoje. É, tem muita gente lá dentro especulando se a situação talvez não esteja bem pior. E aí, pra poder apaziguar a galera, os órgãos oficiais não estão querendo... Fala aqui, já, 19h37, técnicos conseguem religar a corrente elétrica na usina de Fukushima. Religaram agora, então, agora à noite. Bom, então já que religaram agora, então bem capaz de quando a galera ouvir isso aqui, já acabou o problema e isso aqui tornou um bloco inútil. A gente tá falando o quê? Uma hora e meia depois de ter religado, né? O governo japonês ainda não disse nada, porque tem que esperar pra ver se deu certo. Eu acho muito bom eles esperarem pra domingo, pra gente não ficar irrelevante. Assim, estão me ouvindo? Sim. Vai lá. O que pode acontecer é nada, eles têm problema, ou então o problema pode estar tão avançado que eles podem não. Existem essas duas possibilidades. A gente só ouviu uma, mas tudo bem. Foi engraçado isso, assim. Ou o problema pode estar tão avançado que eles não, aí parou, aí volta você. Existem essas duas possibilidades. Tem duas opções. Ou você repete, ou a gente dubla essa parte com o que a gente acha que é. Pode acontecer, ou eles resolvem o problema com isso, ou o problema já está tão avançado que eles não conseguem, não vão conseguir resolver nada. Dessa mesma maneira, mesmo que aconteça o pior caso, isso não vai gerar um novo Chernobyl, isso não vai destruir o Japão, muito menos o mundo, isso não vai matar ninguém vai ficar fosforescente. Isso vai gerar uma cidade fantasma. Então, vamos dar o veredito final aqui. Beleza. Rolou no Japão o pior terremoto da história. O Japão é um país de primeiro mundo. Peraí, antes de você falar isso, Eu queria falar uma coisa também. Tem muita gente que crucifica a energia nuclear. Mas eu pergunto pra essas pessoas. Você tá no Japão, você vai fazer o quê? Você não tem espaço pra energia eólica, você não tem água como aqui no Brasil pra hidrelétrica. O Brasil é um país abençoado. Aqui, se a gente perder hidrelétrica, a gente tem espaço pra energia eólica. É, o povo adora zoar que francês não toma banho, mas não é isso. Eles não podem ficar 40 minutos no chuveiro que a gente fica aqui. A gente também não pode, por sinal. É ecologicamente incorreto, mas a gente fica e não rola nenhum problema imediato. Então a gente acha que não tem problema. Uhum. Entendeu? Então, mas, sabe, somos mal acostumados porque nós moramos num país abundante de recursos naturais. Aí fica todo mundo. Tem todo esse pânico antinuclear, né? E fica todo mundo, mas é perigoso, é perigoso, é perigoso. Cara, nesse caso, o perigo é bem menor do que eu esperava que fosse. Eu vou o seguinte: quando nós morávamos nas cavernas, não tinha esse problema. E depois dizem que a gente evoluiu. Entendeu? A vida era muito melhor pro ser humano. Muito melhor. Tá bom, Rousseau. Tô falando sério. Mas outra coisa que o pessoal tá especulando é o seguinte: por conta dessa falta de energia lá no Japão, eles já estão, né, importando muito petróleo, muito carvão, gás, e talvez esse aumento da demanda aumente o preço desses produtos e isso tenha impacto na economia mundial, né? Cara, foi como eu falei, você tem 53 usinas nucleares no Japão. Você tem 3 reatores que estão com problemas. Não vai parar o Japão. Não, não vai parar, sabe? Não, mas a economia em alguns setores, a economia vai levar um baquezinho... O que eu ouvi dizer é exatamente isso. Talvez a importação de outras formas de energia, tipo petróleo e gás, etc., aumente o preço por causa da demanda, aumente o preço desse produto e isso tem um impacto na economia mundial. Não impacto na economia mundial, um impactozinho no mercado. Mas é que eu acho, tipo assim, até na discussão sobre se é uma energia limpa ou não, eu acho engraçado as pessoas criticarem, mas aí, por exemplo, na Europa, na China, em vários locais, na Rússia também, a galera queima óleo, queima carvão pra gerar energia. Onde que isso é mais limpo? Onde que isso é melhor. Não faz sentido, cara. Você, pra gerar energia, você precisa transformar alguma coisa em outra. Então não tem... A própria hidrelétrica, no momento da construção, tem um impacto ambiental muito grande, né? É lógico. Imagina, você destrói ambientes naturais. Eu acho que a eólica é a mais tranquila, né? Ou não? Só que é o seguinte, cara. A eólica, ela faz... eles chamam de fase fazendas eólicas, né? Isso gera um barulho absurdo, absurdo. E outra, você precisa contar com condições favoráveis. Você não pode fazer uma usina eólica perto de cidades. Elas não são tão eficientes como qualquer outra usina. Ainda tem muito, entendeu? O que evoluir. Muito. É, você precisa de um espaço grande e distante, né? Então... Cara, a energia mais abundante que a gente tem é a energia solar. E a menos desenvolvida hoje em dia. Pois é. Ó, daqui pra frente que você pode ter um desenvolvimento disso, entendeu? De que as pessoas, você vai gerar energia para sua própria demanda, entendeu? Através de células solares, só que só é uma tecnologia que ainda tá engatinhando. Você precisa evoluir muito para ter essa tecnologia a nível comercial. Então, fechando... Não, então, como eu tava falando, o veredito final é esse. Foi um grande terremoto, a tragédia tá nas vidas perdidas e nas vidas que ainda vão se perder, essas pessoas que estão se arriscando aí por causa das usinas. Isso sempre que existe acidentes, existem pessoas desabrigadas, ou pessoas mortas, ou pessoas feridas, isso é uma tragédia, obviamente, mas nem de longe é o grande desastre que a mídia quer que seja para poder gerar audiência. E isso eu acho muito escroto e muito desonesto da mídia quando ela resolve ganhar dinheiro em cima da desgraça das pessoas, aumentando a desgraça que é para poder gerar audiência, gerar... E nesse caso isso, também ignorando a desgraça real, né? Ou seja, ninguém tá falando do... Ignorando a desgraça real para extrapolar uma desgraça que vem demais. Sim. Ninguém tá falando das pessoas que morreram, ninguém tá pedindo ajuda na televisão. É, cara. Até queria pedir você, né, Darko, deixar o link da Cruz Vermelha Brasileira, que eles estão repassando pra Cruz Vermelha Japonesa recursos, porque eles falaram que não tem como mandar comida, não tem como mandar roupa. Sim, eu vou deixar da Cruz Vermelha Brasileira e vou deixar também os links americanos que eu já postei no post anterior, inclusive. É, exatamente. Então, tipo assim, tem que ajudar, as pessoas têm que ajudar, a pessoa não tem que ficar pensando só na... Ah, o grande problema agora são as usinas lá, o problema é um novo Chernobyl. Não, o problema não é esse, o problema são as pessoas desabrigadas. Mas é bem claro porque que a mídia não extrapola isso, né? Porque quando acontece aqui, eles vão lá filmar e tá todo mundo chorando, todo mundo gritando, todo mundo desesperado, isso vende muito. Agora, quando você chega no Japão, tá todo mundo calmo. Por mais que a pessoa esteja numa situação ruim, a pessoa não tá desesperada não fazendo o away que a pessoa faz aqui. Janela, eles são assim, né? Eu já vi aqui, eu tava mostrando o supermercado, sabe? E os supermercados vazios, com pouca comida, pouca opção de comida. E o próprio o jornalista nem entrevistou nenhum japonês. Ele só virou e falou assim, os japoneses estão achando normal, afinal aconteceu um terremoto. Meio indignado, sabe? Tipo, não deu pra gente extrapolar nada aqui. Então acabou, né? Vamos falar de outra coisa. Pra ele, que absurdo, não tem ninguém gritando aí, morrendo de fome. E aquele negócio, fica aí pra refletir a galera, no geral, o seguinte, o Japão agora precisa de ajuda, quem puder ajudar, ajuda. Agora, por exemplo, o Haiti tá na merda até hoje. Tá na merda até hoje. E ninguém fala nada do Haiti, porque não dá mais ibope, né? Então, se você se emociona com o Japão, se pergunta exatamente por que que você tá emocionado com o Japão. Você costuma se emocionar sempre que rola um desastre ou só porque é o Japão, né? Ou só é porque tá na televisão, né? As várias pessoas que precisam de ajuda no Brasil e a televisão não tá extrapolando isso. Tem pessoas morrendo de fome no Brasil agora, nesse momento, enquanto nós falamos. Falar aqui das enchentes, a região serrana ainda, o pessoal não recuperou nada. E agora, a televisão parou de falar, então ninguém tá dando mais nada, né? Não, então, dando mais nada. Enchente no Nordeste, enchente no Sul. Então, desastre em todos os lugares. É, tipo, inclusive os desastres aqui no Brasil e no Haiti, se você quiser colocar e tal, são países até que precisam até um pouco mais da ajuda do que o Japão nesse momento, porque felizmente eles são um país rico, são um país preparado pra esses problemas e toda a comunidade internacional tá ajudando. Então, eles estão bem mais amparados do que outros lugares no mundo. Então, se você, de repente, não pode ajudar todo mundo, se puder ajudar um pouquinho pra cada um, sempre é bom você lembrar também que aqui a galera tá precisando enviar alimento, enviar roupa. Aqui você é inútil enviar roupa pra lá pro Japão, mas aqui pra região serrana você pode fazer isso. Então é importante a gente parar pra pensar nisso, aumentar um pouco, não perder a proporção das coisas, né? E tem outra, assim, na hora que você ouviu uma informação, recebeu uma informação de algum lugar, dá uma pesquisada, dá uma lida, entendeu? Eu vou falar pro Darko deixar uns links aí de um site muito bom, falando sobre problemas no nucleares, sobre como que a radiação afeta as pessoas e tudo. Dá uma pesquisada, né? Dá uma iluminada. A gente tá num momento muito bom histórico, que agora que a gente tem esse negócio de Twitter e microblogs e coisas assim, é muito mais fácil você conseguir informação diretamente da fonte, sem passar pelo filtro das grandes dos jornais e da mídia em geral. Então você hoje em dia é legal, você consegue pegar uma visão geral da coisa pela mídia, mas você não precisa comprar aquela ideia, você pode investigar quem tá blogando o quê, quem tá falando o quê, os podcasts entrevistando pessoas que estão lá, blogs de pessoas que estão lá também e tal. Então é bem legal, você não precisa ficar preso a uma opinião só. É bem fácil você conseguir um vislumbre do que realmente está acontecendo. E vale lembrar que o Johan é um incompetente, né? Por quê? Porque ele era para ser o nosso grande correspondente em loco. É. Ele falou que ano passado estava planejando, né, como é que tava a história. Mesmo. Não, tinha um amigo meu, ele estava querendo ir pro Japão, um amigo meu, e a gente tinha planejado de ir, mas assim, a gente tava a época estava meio indefinida, porque eu trabalho bastante agora nesse período, né? Se a gente não fosse agora, a gente talvez fosse em abril, final de abril ou começo de maio. Então, eu poderia estar lá, entendeu? Eu poderia ter planejado essa viagem, podia estar agora, sabe, ter perdido o dinheiro todo, ter perdido, não poder ir pra lá, ou então ir pra lá e ver uns terrenos terríveis, né? Você podia estar lá na hora, né? Você podia estar lá agora remando no barquinho gravando pra gente. É um problema, porque como ele ia de turista, ele ia estar passeando nos locais mais afastados, ele podia estar lá. É, ele podia estar num templo pela região. Então, né, então eu gostaria muito que o Johan estivesse lá, tipo, em Tóquio. É, né? Mas eu gostaria, porque agora ia estar lá com o correspondente internacional, todo emocionado no telefone, assim, desesperado, falando com a gente. A gente ia avisar no dia que a gente, fiquem calmos, o Johan está vivo. Bem, então, pra completar a nossa edição sensacionalista, um review de Tóquio Magnitude 8. Muito apropriado. Né, tchau, Johan. Tchau, tchau, gente. Tchau, Johan. A situação aqui na nossa cidade não poderia estar mais apropriada. A gente resolve fazer um tema, um programa com temática de desastre e por conta do clima aqui de chuvas e coisas assim e da situação da internet no interior do estado do Rio, a nossa conexão está caótica, nós quase perdemos, por causa das maravilhas de edição do nosso mestre editor aqui, o Darko, ninguém percebeu, mas a gente quase perdeu o Johan várias vezes. Isso. O Johan tava assim, leito de morte, né? Vendo a luz branca. E a Sofia, que começou com a gente no começo do verão, no primeiro bloco, ela era pra fazer o review do anime agora com a gente. Infelizmente não deu, porque a gente tá conseguindo conectar com ela. E a gente tá com o deadline apertado. Mas ficamos devendo a Sofia pra vocês em breve. Desculpa, Sofia. A gente já pediu desculpa pra ela diretamente, mas a gente deixa as nossas desculpas aqui no ar também. Aham. Uhum. Estamos muito tristes de não poder contar com você aqui nesse bloco. Vai ser um bloco mais másculo demais. Tadinha, né, cara? Ela assistiu o Toco Magnitude só pra falar sobre. Ficou com ela até tarde pra gravar com a gente e tal, mas a gente promete que a gente vai remarcar com ela o mais rápido possível ou não. Vai ver agora, ela não vai querer mais, né? Com medo de ficar com ela até tarde. A gente grava um podcast de Glee com ela e ela fica feliz. Olha, é um grande comprometimento. O Darko a consciência dele tá tão pesada que ele aqui no ar, eu tô pondo palavras na boca dele. Está se comprometendo a ver as duas temporadas de Glee. Tá aí, me comprometo, vejo. Vejo as duas temporadas de Glee só pra gente gravar um Goes Off de Glee. Demorou. Com a Sofia. Ele vai estar cantarolando Don't Stop Believing no chuveiro. E ele não entendeu a piada agora, que ele nunca ouviu uma música, ele nunca viu Glee. Eu nunca ouvi Don't Stop Believing na minha vida? Nossa. É, eu nunca ouvi essa música. Desculpa, eu só conheço ela por causa de Glee. Sério? Sério. Meu Deus. Eu sou musicalmente a negação. Eu sou mais negação que você, porque... A gente é negação em campos diferentes, né? Porque você não tá entendendo. Eu vejo Glee pra conhecer as músicas e buscar originais. Cara, mas você conhece a música da Madonna? Eu conheço quase a música da Madonna. Ah, essas coisas mais pop que esfrega na tua cara, é impossível você não conhecer. Eu conheço as três, cara. Essa que todo mundo falou que a Lady Gaga roubou, eu não conhecia. Ah, fala sério. É porque quando eu era pequeno, eu cresci com muitas primas ao meu redor. E minhas primas adolescentes na década de 80, elas eram muito fãs da Madonna. Então eu cresci muito com Madonna em volta de mim. Acho que é porque eu não tava vivo na década de 80, então. Enfim. Se bem que esse do Express Yourself, eu acho que não é 80, eu acho que já é 90. Ah, é? Mas não, isso era muito pequeno. Enfim. Dos crianças. Bom, então, Tóquio Magnitude 8.0. Como é que a gente fala o título desse anime? Tóquio Magnitude 8.0. Como é que o japonês fala? Tóquio Magnitude. Magnitude. Tóquio Magnitude 8.0 ou é em japonês que eles falam? É, ele fala em japonês, fala hat. Bom, a gente vai falar por questões, enfim, de praticidade, já falar Tokyo Magnitude 8.0, que é um anime que passou no bloco do Noitamina há uns anos atrás. Ele é de quando? Ele é de 2009. É, mais recente do que eu pensava. A minha memória dele era um pouco mais distante. E ele é mais um daqueles animes que a gente acaba falando eventualmente, então a gente resolveu apressar e falar logo agora, porque é interessante, porque ele apresenta um cenário hipotético de um terremoto de magnitude 8, né, na escala Richter, em Tóquio, e esse que saiu agora é magnitude 9, quer dizer. Se ele tivesse rolado em Tóquio, a gente, através do anime, tem um vislumbre do que poderia acontecer ou não, porque... Ou não, né, porque... Dizem que exageraram um pouquinho. Pelo visto. Todo começo de episódio, eles têm um disclaimer avisando que eles se basearam em pesquisas científicas para poder tentar retratar com o máximo de verossimilhança possível como seria um terremoto dessa magnitude em Tóquio, mas ainda assim tem coisas ali bem extremas, tipo a Torre de Tóquio caindo. Assim, é aquela coisa, né? Quando eles planejaram essa estrutura anti-terremoto que eles usam hoje em dia, eles não estavam pensando num terremoto 8, sabe? Eles não sabem exatamente o que vai acontecer. Eles sabem, ó, é uma estrutura boa, mas a gente não sabe até quando ela vai aguentar. Uhum. E eles só podem fazer testes e especular em cima disso. Uhum. E é isso que o anime faz, em cima de especulações em cima disso, de quanto a estrutura que eles têm pode aguentar, que eles achavam que ia acontecer aquilo ali. Aí, talvez, pelo visto... Talvez alguém na reunião de produção falou assim, por que a gente não joga alto e não transforma em 9? O povo, 9, né? Vem por aí, não, né? Vai acontecer. E, assim, pelo visto, eles subestimaram um pouquinho a estrutura deles próprios, né? Pelo visto, a estrutura japonesa tá preparada pra aguentar algo maior. Bom, né? Que bom que a surpresa foi melhor do que... A surpresa não foi negativa, a surpresa foi... Mas a gente descobriu que eles não têm tanta estrutura assim pra tsunami. Não, mas aquele negócio também, como a gente falou, esse terremoto, magnitude 8, em Tóquio, né? Tóquio não sofreu muito, mas também o epicentro não foi lá. Nesse caso, o epicentro é lá. Mas o terremoto em si não tombou quase nada. O que destruiu tudo foi a água. Sim, foi um maremoto. Correto. Inclusive, no anime, eles falam, né, que tá acontecendo maremoto também, só que no anime eles subestimaram o mar. E não acontece... Focam mais na figura do terremoto em si. O interessante desse anime é que você imagina que... Bom, enfim... O título é bem expositivo, Tóquio, magnitude 8, terremoto em Tóquio. Ou seja, o terremoto em si vai ser um grande personagem, mas nem tanto. Porque eles sabem que eles não vão poder fazer uma série inteira girando em torno do terremoto, vai ficar 3 episódios tremendo tudo? Não dá. Uhum. Então, você vê que o terremoto em si é retratado de forma até bem anticlimática, ele é bem rápido, né? Ele vai lidar com todo... É, vão acontecendo vários after-terremotos, aftershocks. Aftershocks, isso, eu tava procurando o nome. Efeitos posteriores, assim, do terremoto, mas o principal mesmo, ele é bem rápido, ele ocorre no final do segundo episódio. No final do primeiro episódio e termina no começo do segundo. No começo do segundo tem um recap rápido do que a gente já viu e mais um pouquinho e acabou. Uhum. E aí você vai lidar com tudo que acontece depois. Não, uma coisa interessante é que quando a gente começa, a gente pensa, pô, um anime sobre o terremoto, a gente acha que ele vai ser muito dramático, ele vai ser meio Game Pass Descalço, sabe? Mostrando sofrimento do pessoal, tudo destruído. Mas não é bem nisso que ele foca, né? A gente vai associar... A gente tem duas coisas prévias pra associar. Ou a gente vai achar que ele vai seguir a linha filme catástrofe e vai ser tudo bem focado em cenas de ação, em desastres, em coisas caindo e pessoas se salvando. Uhum. Ou então, se você pegar o histórico japonês, vai focar nessa coisa mais Cemitério dos Vagalumes, ou então... É Cemitério dos Vagalumes mesmo no Brasil, né? É. Ou então no Game Pass Descalços, a coisa mais da parte dramática ou emocional em torno das tragédias. E o anime meio que dá um equilíbrio entre as duas coisas. Uhum. E pra contar uma história que é uma história de evolução interna, assim, dos três protagonistas. Principalmente da Mirai, né? Ela é que, a grande catalisadora. E ela tem um nome bem propício, né? Porque Mirai é futuro. É. Inclusive é interessante comparar com o terremoto agora, né? Porque a transformação que a gente vê acontecer com ela durante o anime pode ser o que pode vir a acontecer agora com o povo japonês. Ela é uma garota muito alienada, muito fútil, que aos poucos... Que é um wake-up call pra ela, né? E ela aos poucos vai acordando pra vida, com o terremoto como o chacoalho que fez ela acordar. Essas cenas primeiras do anime são bem legais porque te inserem bem no cotidiano, assim, de uma família japonesa de classe média. Uhum. E é tudo tão real, tudo tão você se identifica tanto com aqueles elementos, tipo, ela vai entrar agora no primeiro dia de férias, né? Então, sei lá, ela tá lá, ela passa o dia inteiro em casa com o irmão dela, com o Yuki, né? O irmão dela. Yuki. O Yuki é o irmãozinho mais novo dela. Ela é uma garota bem jovem, né? Ela deve ter o quê? Uns 12 anos? Por aí, uns 12, 13 anos. Ele é bem mais novo, ele deve ter uns... Ela ainda nem tá no ensino médio, né? Ela tá no ginásio, né? É. Ela é uma garota que não é nenhuma patricinha, mas também não é uma tomboy. Ela é uma menina comum, assim. Ela não tem muita perspectiva. Eu acho o principal drama dela é que ela não tem muita perspectiva de vida, né? Ela não sabe o que ela vai fazer na vida dela. Ela é uma típica pré-adolescente entrando na aborrecência. Uhum. A forma como eles retratam isso é bem, bem realista, quer dizer, ela é uma menina que ela não tem grandes problemas, não tem grandes dificuldades, ao mesmo tempo ela tá naquela fase que ela não sabe quem ela é, ela não sabe o que ela quer, ela não sabe o que ela vai ser, ela não sabe o dia de amanhã, ela não tem uma ligação emocional muito forte com os pais nem com o irmão dela. Ela implica bastante com o irmão, né? É, os pais trabalham o dia inteiro, o pai quando chega vai tomar banho, senta, vai ler jornal, a mãe quando O pai dela chega... é um escroto, resumindo também, né? É um pai normal. Mulher, esse almoço não tá pronto não, vamos fazer isso daí. É um pai, é uma coisa que você vê acontecendo na sua casa, ah, né? Com certeza, é por ser tão com realista, certeza. Né? O pai chega, a mãe chega de um dia de trabalho, ao invés do pai levantar pra ir abraçar e beijar a mãe, não, o pai tá lá no sofá lendo o jornal e pergunta pra ela que, ó, oh, seus filhos estão com fome, né? E aí a filha, isso também é muito realista, ela como irmã mais velha vai se meter na briga dos pais, né? Tipo, para de colocar a gente na briga, você que tá com fome, você que brigue com ela e assuma a responsabilidade disso, né? Uhum. E ela tá naquela fase de negar a infância, né? Então ela implica bastante com o irmão porque ela não quer ser infantil, ela não quer fazer papel de boba em momento algum. Ao mesmo tempo, ela não é uma adulta ainda, ela tem impulsos infantis, ela quer curtir as férias, por exemplo, e ela tá meio chateada, porque ela não vai poder viajar pra lugar nenhum, porque os pais estão trabalhando. E... É, ela passa por aquela ilusão de maturidade da adolescência, né? Não quero fazer coisa de criança, se achando muito maduro por causa disso. É, essa fase aborrecente dela é muito bem retratada. O anime lida com as personalidades dos personagens de forma muito realista, digamos assim. Ninguém ali é muito estereotipado. Sim, né? Sim. E isso é meio difícil você ver em anime, né? Estereotipa... Anime geralmente gosta de brincar com estereótipo, ali não. Ali são pessoas que você encontra no seu dia a dia. Até o Yuki, que ele é uma criança idealizada, né? Ele é o ideal de uma criança. Ele é uma criança muito feliz e quer ver todo mundo unido e ele é muito bom, mas né? Mas meio também não é tão distante. Não assim, é tão distante. Mas mesmo ele, no final, você descobre que ele tinha os seus defeitinhos lá pro final. Bem no final da série, lá pros dois últimos episódios, você descobre uns defeitinhos nele. O que eu ia falar é o seguinte, essa primeira cena, essa primeira parte mostrando o dia a dia dela na casa dela, tem muito detalhe que te insere mais ainda. Você vê que quando ela deita na cama dela, tem ali uma pilinha de 3 mangás shoujo do lado do travesseiro dela, sabe? Uhum. Quando o moleque tá jogando videogame, você vê que, primeiro de tudo, mesmo em anime, em séries em geral, você não consegue ver um videogame, né? Eles colocam um barulho lá de Pac-Man, uhum, e não mostra a tela. No caso dele, você vê o videogame, você vê o jogo que ele tá jogando um jogo de bombeiro lá, uma coisa bem japonesa. E você vê ele correndo, a música é de videogame dessa época, sabe? Os gráficos são de videogame dessa época. E o mais legal, em off, assim, você fica ouvindo a música do videogame, né? E tá rolando um diálogo. E aí você vê que tem uma hora que ele pausa. Que ele tá pausando pra prestar atenção no que tá acontecendo, sabe? Uhum. Aí, alguns segundos depois, ele entra na conversa. Uhum. Aí, depois que ele acabou a parte dele na conversa, fica um tempo pausado, ele ainda tá ouvindo, né? E aí, depois ele despausa e volta a jogar. Cansou, né? É, são muitos detalhes, sabe? É muito realista, é muito legal essa primeira então, parte. É por isso que, sem perceber, você se sente tão inserido naquele meio. Porque mesmo que você não pesque esses detalhes, é uma coisa que você, seu subconsciente capta, entendeu? Uhum. Porque são sons, são sabores, é uma estética que você tá muito familiar, né? Mesmo que seja de outra cultura, é uma família que tá mais próxima, porque como eles não são muito tradicionais, eles são urbanos, de classe média, eles já são mais globalizados, digamos assim. Então não é aquela coisa de japonês sentado no chão se abanando, né? Uhum. A gente acha tão engraçado. Tipo, é uma coisa mais próxima de você. E pra essa história em especial funciona bem. O pessoal de tragédia, digamos assim. Mas então, no primeiro... Ela tem que ir, né? O irmãozinho, o Yuki, vai rolar uma exposição, né? Tá um pequeno drama quanto ao aniversário da mãe, né? Pra que mostra como a família é meio desestruturada, né? Que a mãe traz uma fatia de bolo e ela reclama, diz que um bolo tem que ser redondo, porque ela quer uma família, né? Ela quer um momento familiar ali de bater palma, uma coisa mais formal, assim, né? Mais unida, e ela traz só uma fatia de bolo, vamos comer isso daqui, é meu aniversário, acabou, fim, e chega. E você vê que tem, tipo, o Yuki quer entregar um presente pra mãe, mas acaba não entregando, porque a mãe começa a brigar com o pai, e ele não vê uma abertura pra ele... Ele fez um desenho pra ela. E ele volta pro quarto frustrado, que não conseguiu entregar o presente, sabe? E a irmã não consegue entender porque que ele se importa tanto, porque que ele quer tanto ver os pais felizes, sabe? É, porque ela tá naquela fase de rebelião, então já que os pais estão brigando, dane-se os pais, eu quero minha liberdade, vou sair daqui e tal, né? É, sabe, por que, que você se importa fundo... tanto, por que, que você se rebaixa tanto pra ver eles felizes, vocês não estão nem ligando quando, pra você? No fundo ela quer, quando ela fizer uns 17, 18 anos, ela vai descobrir que ela quer sim que eles fiquem unidos, ela volta a ser criança, mas... Pô, essa coisa de voltar a ser criança é interessante, mas eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Enfim, o Yuki quer ir numa exposição que tá rolando em Odaiba, de robôs, famosa ilha artificial, que, onde tem o Ganda. Nessa época não tinha ainda, né? Não tinha o Ganda, inclusive que imagem é aquela do Ganda? Que susto. Durante o terremoto, né, postaram a foto do Gundam, que era só as pernas, né, ele até a cintura em pé, e aí da cintura pra cima caído no chão, de cara. Cara, eu gelei todo, meu Deus, que é isso, pareceu. Mas foi um, isso já aconteceu faz tempo, faz um ano e pouco, e estavam montando o Gundam num lugar lá, e ocorreu um acidentezinho e caiu a parte, mas caiu direitinho no raio, não machucou ele. Fiquei mal, gente, fica, mas o Gundam tá vivo. É, tem até uma montagem que fizeram depois de um Zaco cortando o Gundam. Muito legal. E aí, os pais não têm tempo de levar, mas já que a Mirai quer tanto viajar e passear, eles falam, leva seus irmãos lá, vocês aproveitam e passeiam, curtem as férias e tal. Ela não gosta muito da ideia, mas não tem escolha, ela quer ficar em casa o dia inteiro, ela vai levar o irmãozinho dela pra ver a exposição. Até porque, uma coisa que a gente esqueceu de falar, ela tá num colégio pra meninas ricas, ela é... de classe média, mas ela não tem tanto dinheiro quanto elas, né? As amigas estavam falando que iam viajar pro exterior, que iam fazer isso, não sei quem é, pro Canadá e tal, e ela fica nessa vontade. Sim, ela fica aquela invejinha normal. Eu quero uma viagem de férias, né? Meio que é uma obrigação, a gente é uma família, a gente tem que viajar nas férias. Por que que essa minha família não faz isso? Fica aqui em casa. A bateria do celular dela é muito boa, porque ela tá fechando um diário no celular o anime inteiro na cara, pô. Enfim, eles vão pra lá, enquanto eles estão lá, ela tá lá super entediada... de babá do irmãozinho dela e tal. E aí rola o terremoto enquanto eles estão lá. O menino vai no banheiro, né? É. Enquanto ela tá esperando ele lá fora e refletindo de como ela tá refletindo, pensando nos problemas de adolescente dela, como ninguém entende ela e como ela não entende ninguém. E ela queria muito que o mundo acabasse. Ela tá escrevendo no celular, ela fala que ela queria que o mundo quebrasse, né? Ela queria que o mundo acabasse. E ela escreveu isso. Que começa a tremer tudo. E o irmão não tava com ela, não. O irmão tava no banheiro. E é nesse momento que a gente vê pela primeira vez alguma espécie de ela se importando com o irmão, né? Porque a primeira coisa que ela pensa é em Yuki. Ela grita meio chorosa assim, sabe? E corre pra salvar ele. Sim, aprovando. É o que a gente passa quando a gente é adolescente. A gente quer negar todo e qualquer... A gente acha que qualquer ligação familiar é a coisa mais piegas do mundo. Mas qualquer vislumbre de perder essa ligação, a gente fica desesperado. Porque é uma coisa que a gente tem. É uma coisa de verdade que a gente tem nessa fase, né? Então, ela fica bem preocupada e tal. Mas, basicamente, depois que passa o terremoto e ela reencontra o Yuki no primeiro momento, eles são ajudados por uma moça que... É a Mari, né? Eles conhecem essa moça, a Mari, um pouco antes. Estão comprando uma coisinha lá no stand. E eles têm um diálogo rápido. Depois do terremoto, a Mari ajuda a Mirai a achar o Yuki. E meio que fica cuidando deles. Aí o nosso trio de protagonistas está completo. A relação da Mirai com a Mari é meio conturbada porque ela se irrita. Porque a Mari trata ela como uma criança que ela é. E ela não gosta disso, né? Eu já sou uma adulta, eu já sou uma adolescente. Ao mesmo tempo, ela não sou uma criança. Pode se rebelar totalmente com a Mari, porque a Mari não é a mãe dela, pra ela fazer isso, ela não tá garantida ali. E também porque é o único adulto que elas têm, por mais que a Mirai não queira admitir, elas precisam de um adulto pra passar por aquele problema todo. E como a Mari mora numa região que fica na mesma direção da casa dos dois, assim que as coisas se estabilizam, e eles resolvem sair de Odaiba e ir juntos pra casa. E aí o anime meio que passa pela jornada deles, indo pra casa e ao mesmo tempo toda a mudança psicológica que acontece, principalmente na Mirai, de adolescente rebelde que passa a enxergar o verdadeiro valor da família e da amizade e começa a repensar todos os valores dela de forma bem precoce. Tudo que ela amadureceria naturalmente em alguns anos... Ela amadureceu ali naqueles dias, ela né? Ela é obrigada a amadurecer em uma semana. Em pouco tempo por causa do desastre. A primeira metade da série ela é bem mais focada na jornada em si, deles andando pelas cidades e algumas consequências do terremoto. Rola algumas cenas de tensão, de ação, envolvendo outros tremores, escrombos e escombros. E esse problema envolvendo a Torre de Tóquio, alguns momentos bem tensos assim e tal. Já a segunda parte é um pouco mais focada no psicológico mesmo deles, né? Sim, tem um turning point, né? Eu considero que essa virada acontece naquele episódio que eles chegam num shelter lá, num abrigo, que tem o velhinho que tá ajudando as pessoas, né? Sim. Que é, inclusive, também, nesse mesmo episódio, ela encontra uma amiga dela, uma das amigas riquinhas que ela não gostava. Isso é incrível. Essa parte é muito incrível, porque não só... Eu acho que é o primeiro grande baque que ela sofre, assim, que faz ela acordar mais, sabe? Sim, de forma consciente. Sim. Porque não só isso serve como uma sacudida pra ela acordar, com relação aos... Assim, ela tá tão perdida nos pseudo-problemas de adolescente dela, e nesse momento que ela vê essas pessoas mortas, ela tem contato real com a morte pela primeira vez, e quando ela vê isso afetando diretamente a amiga dela, que ela via só como uma... Não, pra começar, o abrigo já é no colégio dela, né? Já é um lugar familiar, onde ela conhece e é um lugar aconchegante pra ela. E ela vai feliz mostrar uns vitrais que tem numa espécie de capela que tem lá pro irmão. E quando ela abre, dá de cara com vários mortos. E as famílias lá velando os mortos, né? E aí, isso só já deixa ela chocada. Mas quando ela vê uma amiga dela afetada por isso, o problema é o seguinte. Mostra que ela tinha... Ela, como adolescente, tem uma visão tão focada meio que no próprio umbigo, né? Que ela não se permitia conhecer tanto as colegas em volta. Ela tinha aquela imagem de que são meus colegas, são mais ricas que eu. São patricinhas, não gosto delas. Uhum. Né? E pela primeira vez ela vê um outro lado da garota. Ela vê a garota sofrendo, chorando. Então ela se pergunta, pô, eu não ia muito com a cara dela, mas eu não queria que isso acontecesse com ela. É, a garota queria ver a mãe, isso, né? Acontecendo com ela. E nesse mesmo abrigo tem um casal de velhinhos, que o velhinho tá lá ajudando todo mundo, né? Distribuindo água, distribuindo comida, ajudando todo mundo, levando pro lugar melhor pra descansar. E a esposa dele começa, olha pros dois, pro Mirai e pro Yuki, e enxerga neles os netos dela, né? É, os dois netos, um menino e uma menina de idade semelhante, estavam visitando eles e morreram no terremoto. Isso, e é aí que a Mirai se toca, sabe? Nossa, esse casal perdeu pessoas tão importantes pra ele, e ele tá aí se esforçando pra ajudar todo mundo. Ela também se toca que ela tem aquela primeiro contato com como é vida, a vida ela passa, ela é efêmera, ela vê duas crianças iguais a ela e o irmão dela mortos. Poderia ser ela, né? Ela se vê morta ali também. Isso pode acontecer de verdade comigo agora, a qualquer momento. Sim, sim. E ela ainda se choca mais ainda e tenta entender por que mesmo assim aquele velhinho estaria ajudando todo mundo e fazendo o possível melhor pra ajudar. Sim. E a história gira muito em torno do relacionamento dos dois. Você vê eles transitando de momentos de muita esperança, de leveza, pra outros momentos de desespero. Momentos de desespero. Porque tem um problema sério que eles não sabem. Tanto eles quanto a Mari, que tem uma filha, né, que ficou com a mãe dela, eles não sabem se eles estão bem, porque não tem comunicação. Eles só tem um noticiário. E aí, sei lá, teve um incêndio no bairro tal, e é o bairro da Mari. Será que minha filha tá bem? Será que minha filha não tá? E não tem como saber, porque o celular não tá funcionando. É, eles estão basicamente numa jornada a pé pela cidade, e eles encontram pessoas randômicas na rua e ninguém tem uma informação direta pra dar. E o legal é que a Mari, ela funciona ali como a âncora, assim, das duas crianças, né? Ela tá sempre de bem com a vida, sempre bem-humorada, tá sempre tentando animar as crianças e passar uma coisa pra começar, ela é um anjo, né? Pra estar ajudando aquelas duas crianças que ela conheceu do nada e resolveu... Mas o cara não faria isso, né? Tipo, vai deixar as duas crianças sozinhas ali. Não sei se qualquer um faria isso não, cara. Porque ela não chega pras crianças e fala, o caminho é aquele ali, tchau, sabe? Ela tá levando e tá cuidando e tá fazendo tudo pelas crianças, que tá tratando como se fosse filho delas. Inclusive, ela tá meio que se prejudicando, porque ela poderia chegar na casa dela um pouco mais rápido. Sim, e disso que eu tô falando, sabe? Ela meio que deixou... Ela deixou a preocupação dela com a família de lado em prol daquelas crianças. Mas ao mesmo tempo, isso é legal, porque aí quando você vê, começa a conhecer um pouco mais do backstory dela, começa a ver um pouco, quando a série começa a mostrar alguns elementos do ponto de vista dela, e você descobre que ela também tá com medo, ela também tá desesperada. Isso é engraçado como a série faz isso, cara. Dá um choque bem grande em você. Porque conforme a Mirai vai amadurecendo, ela meio que parece que vai percebendo naturalmente que ela não precisa mais ter uma imagem tão forte, e aí você vê ela amolecendo, conforme a Mirai mostra, vai ficando mais forte, você começa a ver o lado mais frágil da Mari. E você vê que ela tem esse lado frágil, ela não é, ela tá fazendo uma fachada ali, e o golpe é muito grande, tipo, o impacto que dá pro telespectador é muito maior, porque sempre que você vê um personagem que é muito otimista passar por maus momentos, você vê ele pela primeira vez muito preocupado, você se preocupa junto, né? Fala, nossa, agora a coisa realmente tá complicada, porque ela é um anjo e de repente ela tá... Assim, é como se a esperança fosse pelo ralo. Uhum. Mas ela sempre se recompõe pra poder não deixar isso transparecer pras crianças. E o legal é que é uma série só de 11 episódios, e algumas séries a gente reclama que é muito pouco 11 episódios, mas nesse caso ela é extremamente bem dosada, porque... ela é um conto. É como se ela pudesse ser sumarizada numa... Você poderia contar essa história numa fogueira de noite, tipo, no acampamento, sabe? Ela tem um clima de conto, entendeu? Uh-huh. Conto com uma liçãozinha no final que você pode contar, né? É, cada ponto, cada lugar que eles param, né? Cada abrigo que eles param, a Mirai aprende alguma coisa, né? A jornada dela, ela vai crescendo e isso vai acontecendo de uma forma bem episódica. Ela para num lugar e aprende uma lição. E aí, no próximo episódio, ela para em outro lugar e aprende uma outra lição. E você vai vendo ela crescer. Sim, isso é bem interessante. Eu acho que esse formato de 11 episódios é ideal, porque ele é bem... Ele é um mangá bem baseado no personagem mesmo, ele não é um anime de... Falei mangá. Ele não é um anime de catástrofe, se você for assistir. Inclusive, é bom os terremotos sempre serem bem breves, porque se eles colocassem uma grande cena de terremoto no começo, uma coisa muito elaborada, muito extensa, as pessoas poderiam se sentir um pouco enganadas depois. Quando acabasse isso, ficasse só nos personagens, o povo ia ficar pensando, pô, eu achei que fosse ser um anime catástrofe, não é. Não, e o anime, ele nem mostra muitos mortos, né, as mortes, né? Você não vê... Logo no começo, quando eles estão cruzando aquele rio de barco, viram o barco, sabe? Muita gente ali morreu, mas não mostra. Tem uma cena rápida do barco virando e pronto, acabou. E aí depois, logo em seguida, no fundo, você vê o exército, qual o nome do coisa que o Japão tem? A defesa lá do Japão. A defesa civil deles. A defesa civil do Japão coletando os corpos, né? Coletando corpos e colocando num caminhão. Então você vê os corpos, assim, no cenário, né? E de vez em quando a Mirai bate de cara com eles. Mas eles não são foco. O foco ali não é ver gente morrendo, né? Ver como essas pessoas morreram. O que, uhum. que essa catástrofe causou, assim, de morte. Então isso é bem legal, sabe? A morte ali é só uma força que tá motivando, que tá agindo ali naqueles personagens. De forma exterior. E a tensão é crescente. Porque você vai vendo o anime acabando, você vai pensando como é que isso vai terminar. E o final do anime, ele é bem marcante, ele é bem chocante, e as pessoas comentam bastante, né? Eu acho, assim, é muito medo de dar spoiler desse final, sabe? Eu não sei exatamente como dizer isso, mas... Segura a língua. Eu vou tentar segurar, mas eu tenho minhas dúvidas se ele não é um pouco covarde, né? Ele não é um pouco... Ele te engana pra te emocionar, entendeu? Aham. Uhum. Ele seria um ponto fraco. Não sei se é um ponto fraco, não. Porque ele é feito muito bem, funciona absurdamente bem, mas talvez essa escolha tenha diminuído um pouco alguns outros dramas, entendeu? Tem um drama especial que ele te engana pra te emocionar, sabe? Ele faz um golpe sujo ali pra te emocionar, e isso acaba ofuscando todos os outros dramas que estão acontecendo em paralelo, entendeu? Ele de repente compromete um pouco o realismo da série? Não. E eu acho melhor você parar de perguntar, senão eu vou dar spoiler pra você e todos os ouvintes. É basicamente isso que eu falei, sabe? Ele é um drama que ele faz um jogo sujo pra esse drama ter um impacto enorme em você, e isso acaba ofuscando um ou dois dramas que estão ali em paralelo, que você acaba não dando tanta atenção pra ele, que você podia ter dado um pouquinho mais de atenção, sabe? Você acaba não se importando praticamente nada com ele, com esses outros dramas. O Yuki, a gente não falou muito dele, né? Ele é uma criança madura pra idade dele, né? Você não vê ele reclamar em momento nenhum, você vê a Mirai reclamar, você não vê ele reclamar tanto, né? Tem um momento na metade da série rola um momentozinho de desespero dele. Depois da Torre de Tóquio, aquele episódio que ele sai correndo dela, eles brigam e tal. Depois ela encontra com ele e ele dá uma, pô, será que nossos pais morreram, sabe? Será que eles estão lá ainda? Ele tem um breakdown, mas cara, pra uma criança da idade dele, sim, passar por aquilo tudo. E é engraçado, né? Ele engole muito sapo da irmã. Muito sapo da irmã. Mas, cara. É, irmão mais novo é assim mesmo, né? Não, mas você vê que ele é mais bonzinho do que o irmão mais novo normal. Esse episódio especial da Torre de Tóquio, a Mirai, ela pega o celular dela, ela se irrita com ele, pega o celular e joga longe o celular dela. Ele vai e busca e leva. Ela pega de novo e joga de novo. Ele vai, busca e leva pra ela. Ela pega e joga muito forte, muito longe. E aí ele sai, vai embora, né? Sai andando. E aí quando a gente vê ele depois, na próxima cena, ele tá lá com o celular dela na mão. Uhum. Não sei se você reparou, é muito rápido. Ele passa uma ceninha ali de 3 segundos, mas ele tá lá com o celular dela na mão. Ele buscou o celular dela, ele tava chateado com ela, e saiu de perto dela, mas foi lá e buscou o celular e guardou. Então assim, você vê que ele é uma criança muito boa, de um coração muito puro e muito bom, sabe? Pelo fato de ser uma criança também, ele não tem muita noção do que tá acontecendo, ele acredita. Tipo, se um adulto ali com eles falando que vai ficar tudo bem... Ele acredita naquilo. Ele tem porquê. Você tá subestimando muito ele. Cara, eu não acho que eu tô subestimando tanto. A criança pode ser madura, mas você também não pode deixar de reconhecer que as crianças tendem a ser mais otimistas, porque elas não têm toda a bagagem de desgraça na vida delas. Com certeza. E isso acaba sendo uma lição pra Mirai. Você vê que tem momentos ali que ela cresce através do irmão, sabe? Sim, ela aceita a infância dela pra crescer. Sim, ele é o catalisador de todas as mudanças que acontecem com ela. É, ele é o terremoto, né? Sim. Tem preocupação com os pais e tudo mais, mas mas ele principal, ele é o mais próximo dela do que catalisa as coisas. Sim, porque é através da preocupação dele com ele que ela aprende a se importar. E dela com ele também, né? Ela ao ver ele em perigo e ver que pode perder ele, ela acorda. Ela, uhum. Eu quis dizer isso, uhum. Ela com relação a isso. É, a animação é muito boa, achei bem legal a animação, né? Tem muito detalhe, como a gente falou. É, você vê que a partir daí, você não vê tantos detalhes tão ínfimos quanto nesse primeiro episódio, né, da vida deles, mas você vê detalhes maiores, detalhes ali do cenário, né, tem sempre alguma coisa acontecendo no cenário que diz um pouco da situação daquele lugar. Isso é bem interessante. E o estúdio é o Bones, e junto com ele tem um que tá começando agora, um estúdio que tá rolando em uns 3 ou 4 anos, mas tá começando a ganhar um espaço, que é o Kinema Citrus. Eu ouvi falar dele recentemente, ele vai fazer algum anime aí só ele, agora. Uhum. Antes ele trabalhava em conjunto com outros estúdios. O estúdio Jin fez alguns trabalhos para alguns trabalhos de auxiliares para esse anime também. Fez? Fez. Mas o estúdio principal é o Bones. E é isso, né? Como a gente já falou, eu acho que a gente já falou, né? Agora esse anime tá em reexibição, tá em reprise no Japão. É assim, timing perfeito, né? Do nada. Justo esse anime tá reprisando agora. Tava reprisando, só que a reprise parou por causa do terremoto. Não sei se vai retomar. Eu acho que devia retomar. Eu acho que é uma mensagem, apesar de triste, vai mexer com todo mundo sim. Mas é uma mensagem muito boa, sabe? Porque você vê aquela personagem crescer, você vê aquela personagem crescer. É uma mensagem boa, sabe? É uma coisa de... Olha o que aconteceu, sabe? E olha o que você pode fazer. É mais medo que eles têm de criar um certo desconforto mesmo. Um certo desconforto, mas no caso desse anime, eu acho que é uma boa mensagem. É uma mensagem que os japoneses precisam ouvir nesse momento. Não que eu não acho que eles não estão sabendo disso, né? Uhum. Pela reação que você tá vendo de todo mundo, eles já estão meio que sabendo disso. Mas mesmo assim, eu acho uma mensagem boa de se passar, sabe? Olha, você pode fazer alguma coisa também. Sai da sua alienação e faça alguma coisa por esse pessoal que tá sofrendo também. Você também pode fazer alguma coisa. Eu acho uma mensagem legal pra esse momento. E é isso. É isso, pra quem não viu ainda, veja, assistam. 11 episódios, não dói, rapidinho você vê. E é isso. Eu não tenho mais o que dizer. Achei. Wrap up. Então, a Sofia foi levada, né, pelas águas, eu tive que resgatá-la em alto mar. Eu não acredito, eu consegui me salvar. Ela estava afogada, foi realmente complicado. Mas ela tá aqui pra dizer o que ela achou de Tokyo Magnitude, pra que ela não tenha assistido à toa. 6 episódios também, não à toa, porque o anime é ótimo, né? Mas... Mentira, 9 episódios eu acho que eu assisti agora. Você assistiu 9 episódios? Você assistiu agora, enquanto a gente estava gravando? Quando eu estava presa nos barrancos, eu estava com o laptop, então eu decidi terminar os episódios que eu ainda tinha no computador, enquanto a bateria não acabava. Onde que você comprou esse laptop à prova d'água? Porque eu quero um também. Ah, é segredo. Mas então, o que você achou de Tokyo Magnitude? Eu não terminei de assistir, mas pelo que eu assisti foi extremamente dramático, né? Eu não tinha um episódio que eu não chorei, como eu falei antes. E isso que eu ia falar, né? Você falou que você chorava, sei lá, 5 vezes por episódio. Tá, não 5, mas umas 2. Eu vou te falar uma coisa, quando você chegar no final, você vai chorar horrores. Você vai secar, você vai virar uma múmia. É, eu acabei de chegar numa parte feliz, assim, que eu não vou falar o que era, mas era uma parte envolvendo a Mari, não, como é? Mari é a mais velha, Mirai é a mais nova. É, Mari. É, que ela ia acontecer uma coisa muito triste, mas depois aconteceu uma coisa muito feliz. Que é basicamente o que acontece ao longo do anime inteiro. É isso mesmo. A gente comentou no bloco, que você ainda não ouviu, sobre o crescimento da Mirai, né? Que fala muito sobre como a Mirai cresce. Ela é uma garotinha fútil e sem perspectiva de vida e aborrecente, que aos poucos vai crescendo e percebe que ela pode fazer algo. Mas isso é todo adolescente do primeiro ano, né? Sim, é isso que é interessante, né? Ela é muito real e você vê ela amadurecer de uma forma muito real também, né? Em um tempo muito curto. É bem legal isso. Você viu que uma situação de extrema necessidade faz com as pessoas, né? Ela que não dava mínimo pro irmão dela, do nada ficou a coisa mais importante da vida dela. Até uma coisa que eu não comentei, que eu vou aproveitar pra comentar agora. Eu li por aí, eu acho que foi no Do You Remember Love, que é um blog muito legal, lá das gringas. O cara fez uma leitura interessante sobre aquela coisa do bolo no início. O bolo? O bolo tem que ser inteiro. Isso, que ela quer um bolo redondo, né? Ela não quer uma fatia de bolo, quer um bolo inteiro. E a mãe compra pro aniversário só uma fatiazinha, né? E ela fica indignadíssima com isso. E depois que acontece o terremoto, a Mari, por coincidência, tem um bolo que ela tava levando pra filha, que é um bolo redondo, mas que tá todo quebrado, né? Todo destroçado. Sim. E o que, que ele tirou disso tudo? Não, e a Mirai come esse bolo e depois tem uma dor de barriga. Então, a leitura é essa. Ela queria a experiência completa da família, sabe? Do bolo redondo, do bolo completo. Ela queria essa experiência da família. E ela tem uma oportunidade de comer essa experiência, de saborear essa experiência através de outra pessoa. Uma experiência que está destroçada, está separada, né? Já que a família não está completa ali. Só que ela ainda não estava preparada para ter essa experiência. Então, ela come essa experiência e não consegue digerir essa experiência. E tem a dor de barriga. Além do que, o bolo não é dela, né? O bolo é da filha da Mari. Isso, ela ainda... Não é a família dela. Isso, isso. E porque, no fim das contas, ela dizia que não se importava com a família, né? Ela se fazia não se importar com a família, mas ela se importava sim. Tanto que, quando acontece o terremoto, a primeira coisa que ela grita é o nome do irmão e corre desesperada lá pra dentro. Quando ela percebe que ela pode perder o irmão. É, eu acho engraçado isso, porque você vê em muito cinicismo, talvez, em outras séries, por exemplo, que a primeira coisa que acontece quando tem uma... Eles sempre fazem essa imagem de a primeira coisa que acontece quando tem uma cena de desastre, assim, nunca é aquela coisa importante, assim, é sempre um pensamento bem egoísta, sabe? Ah, o que eu vou fazer agora pra pagar minha conta? Umas coisas assim. Uhum. É, você pode ver em muitos que eles tentam fazer essa coisa real da sociedade, mas quando você pensa, talvez não, né? Porque eu achei extremamente... Tudo bem, é uma animação, mas como a gente já viu em tantos animes no mundo, foi uma coisa extremamente realista pra mim, assim, do ponto de vista das relações interpessoais, só que no Japão, né? Porque, como a gente falou no começo do podcast, que se fosse no Brasil estaria todo mundo roubando, mas você vê lá os japoneses todos bonitinhos, como aconteceu realmente no desastre agora. E quando o anime passou, ninguém acreditava que os japoneses de fato iam fazer aquilo, né? Uhum. E aconteceu, tinha gente que passava por perigo pra ajudar as pessoas, sabe? As lojas davam comida de graça pra quem tava precisando. Então, é bem legal ver como é que esse povo reage a uma situação dessa, né? De uma forma tão ordeira e tão solícita, tão boazinha, né? Uma unidade muito legal. Sim. Deu pra perceber que a Mari e o Yuki estão com um segredo mais pra frente. Um segredo? É, que eu quero saber muito, porque tá faltando 2 episódios, mas eu não quero, não vou mais falar sobre isso, porque é pra todo mundo assistir. Chora muito igual eu. Interessante, quem assiste tudo vai achar muito interessante essa sua leitura. Pra mim é um segredo, eles estão sabendo de alguma coisa a mais que a Mirai não tá sabendo. Aham, uhum. Tá bom, não vou falar nada. Você viu a série toda, né? Vive, sim. Você vai acabar de ver agora? Você vai acabar de ver agora? Eu não arrumei ainda os episódios, mas assim que eu conseguir tirar mais destroços da minha casa, assim, eu procuro de novo e acho. É porque eu quero acompanhar isso. Quando você acabar de ver, você me avisa. Aham. Uhum. Mais rápido possível. Sim, eu já assisti os primeiros DVDs, sabe? Com os episódios 9 e 8 que estavam faltando pra mim. Só que ainda falta o resto. Uhum. Achei o laptop, o carregador dele também, o microfone. De pouco a pouco vai levantando de novo, né? Tem mais alguma coisa pra falar? Pode fechar. Não, acho que é isso, né? Eu sei que foi só uma piada, mas acho que todo mundo tem que lembrar que de pouco a pouco, sim, tá tendo muito problema agora com o Japão, mas eu acho, assim, que no final, realmente, gradativamente vai dar certo, entendeu? É, eu acabei de ver uma notícia que eles acabaram de, no Japão agora, dando um baita de um pulo de novo, só pra terminar, que eles conseguiram ligar o sistema de resfriamento da usina. Vai ser ótimo você falar isso, porque o Johan, no meio da gravação, também falou da mesma notícia. Ah, é? Uhum. Viu? É o Johan, sincronia. Então, acho que o pior já passou, bati na madeira, e agora é reconstruir, né? E o Japão tem um histórico de sair ainda mais forte de situações bem complicadinhas, né? Então... É. O Japão é um país forte. Sempre no pior, nos piores momentos é quando eles conseguem as melhores coisas, né? É, naquele bloco de pobreza a gente mostrou um lado ruim dessa forma como eles encaram a sociedade e tudo mais, mas agora a gente tá vendo um lado bom, né? Dessa forma de unidade que eles encaram. Tipo, quando eu não estou fazendo a minha parte, eu tô prejudicando todo. E eu sou só parte de um organismo maior, sabe? E isso, nessa hora, é muito importante. E principalmente a frieza que eles estão tendo pra tratar todos os problemas ajuda muito, sabe? Ajuda muito. O desespero só atrapalha nessas situações, então... Exatamente. O que você tem pra falar pra final, Darko? Eu tenho nada. Tchau, Sofia. Ah, tá bom. Shinpai shite ru. Sekai ga kimi o shinpai shite ru. Kimi no namae o sagashite ru. Issho ni iru yo. Sekai ga kimi to issho ni iru yo. Kimi no inochi ni ai ni yuku. Kokoro to karada kowasazu kimi o takishime.